Conspiração, começando a sua 281ª edição, para finalmente falar sobre o grande retorno do grande Porco Espinho, que participou das nossas grandes infâncias como grande jogo da nossa vida, Sonic Mania Sega. Yay! Baeri tá aqui do meu lado pra provar que eu não fico lendo nada e que é tudo uma viagem louca na minha cabeça num personagem que eu incorporo aqui. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente não tem o Baeri, que o Baeri vai jogar o Sonic. Vai lá, fala alguma coisa. Vou lá jogar o Sonic Mania agora, porque é a única oportunidade que eu tenho, porque essa merda ainda não saiu pro PC e eu não tenho PS4. Então, tchau. Valeu, tchau. Então vai, vai, tchau. Vai logo. E ele ainda tomou um susto com o gato tomou um susto no meio do caminho, foi muito estranho. E aqui com a gente tem o Ilapso. Nasceu, caralho. Tava ficando estressado já. Tava ficando esclerosado, caralho. Nasceu, animal velho. É bem assim, você tá tirando os palavrões. É, na verdade, é puta que o pariu, caralho. Nasceu. Oh, aleluia, caralho. Tá bom. Eu vou assumir que era isso que você queria falar, Daigo. Isso, era isso. A Jéssica Pinheiro. Eu descobri jogando esse jogo que eu tenho mania de Sonic. Descobri que te amo, te... Carlos Alberto essa falou aqui que vai contratar. Pode mandar o currículo já. Essa música convém muito pra esse episódio. Descobri que te amo demais. E o Tio Hot? O meu Sonic Mania, quem deu foi o Ilapso. Aqui, ó, por favor, quem não teve o Sonic Mania financiado pelo Ilapso, que levante a mão agora. Sai, já, já. Tô bolada, só eu não tive. Tô bolada. Chamar o Goku pra gravar no seu lugar. Caralho, não, pera, até o Goku. Até o Goku teve. Olha só, o Ninja Inimigo, o Joe Rod e o Goku acabaram de fazer aniversário. O Daigo é tipo meu filho mesmo. Não tem explicação, não. Mas o podcast patrocinado. Ah, é. Não, o Daigo geralmente paga. O cartão de crédito dele é o meu. Mas esse aí ficou avulso. Tô bolada, boladíssima. E é isso aí. Nessa semana nós vamos esperar não mais 14 anos para jogar e falar e botar nossos corações pra fora sobre a grande manifestação do amor. Nós finalmente encontramos tudo aquilo que poderíamos e queríamos jogar sobre Sonic, o Porco Espinho, filha da puta com Tails burro e o Knuckles que escala a parede com aqueles gráficos de tudo e aquelas musiquinhas tão maneiras e outras musiquinhas nem tanto, mas... Porra, tudo muito foda, tudo isso muito mais. Depois do Chimene. Nasceu, caralho, aleluia, puta que pariu. Tá ficando estressado. Agora ele empurrou os palavrões. Estressado não, esclerossado, animal velho. Execrável do... Eu ia falar, eu esqueci, mas... Eu ia falar na abertura que toda vez que eu ligava o jogo, né, e fiz bem aquele logo e tal, com a musiquinha, eu sempre esperava... O seu filho falar diversão da vez. E esse é o ponto onde a galera agora vai começar finalmente a correlacionar de onde vem as coisas. Killer já falou a mesma coisa. Eu fiquei muito esperando na primeira, na segunda, na terceira vez, na quarta vez, todas as vezes. Bora, véi. Eu fiz uma piada que demorou um ano para as pessoas, pra eu achar graça da minha própria piada. Agora eu tô vendo efeito. Parabéns, Carlos. Um homem com experiência e paciência consegue tudo na vida. Daqui a pouco chega no nível do Cid. Chimenez. Você, seu vagabundo que quer jogar Sonic Mania, você quer ouvir um programa sobre Sonic Mania? Primeiro vai ter que passar pela gente, como sempre, seu corno. Larga pode. O controle, bota o fone, seu viado. Agora vamos isso, porque essa é a leitura de e-mails do programa. Jogos em sua edição 281. Já falamos que... Não, talvez não seja porque o Ilapso pode nos trollar e colocar no outro programa. Sim. Mas, a princípio, essa leitura é pra ser sobre o Sonic Mania mesmo. Então vamos ao meu lado, temos o senhor da Eternidade, que eu acho que não jogou o Sonic Mania. Não jogou e não jogará nos próximos 2 anos, provavelmente. Isso tudo porque você quer ele baratinho? Cara, seja sincero comigo, vale a pena? Porra, eu gostei demais, cara. Vale a pena sim. É mesmo? É 3 horas de um Sonic bom. 3 horas? Ah, já é um bom motivo pra eu esperar até 2019. Por quê? Muito longo? Muito curto? Quanto é que é o jogo? Acho que o preço é 20 pau, não? Vou pagar 20 pau pra um jogo de 3 horas. Mas por que não? Acho muito caro esse ratio entre horas e preço. Não, e ainda tem mais. Você pode jogar mais 3 horas depois com os outros bonecos. Ah, eu não sou o tipo de pessoa que vai fazer isso. Ah, mas qual é? Você não vai jogar um Sonic and Knuckles só de zoeira? Dificilmente. Bom, se você diz, eu acredito. Mas enfim, vamos ao primeiro e-mail que pertence ao KVP, este menino que fica indo e fica voltando. Fala, funkeiros malditos! Devia ter escrito esse e-mail logo depois do episódio, mas sempre escuto no ônibus e fico com preguiça. Mas aí está, ele está falando de Final Fantasy Tactics, se eu não me lembro, se eu não me engano. Foi em 2014 que a gente gravou esse podcast. Mas tudo bem. Não, ele só deixou passar um tempo. Empilhou melhor as ideias. Entendi. Sobre a história do jogo, ela tem muitas camadas. Eu provavelmente nas 2 vezes que joguei, lá em 2005 no emulador de PlayStation e depois mais ou menos em 2015 no PSP, só entendi a camada mais superficial. Este é um homem que não gosta de política. Na verdade, é normal quando você tem... Quer dizer, eu tô chutando que ele deve ter o quê? Uns 25 anos no máximo? Tô chutando da minha bunda. Talvez ele seja Josvi. Ele pode ter qualquer idade entre 12 anos e 62, mas tô chutando 25 aqui, do meu cu. Então em 2005, ele tinha... Sei lá, ele era um adolescente de merda. Um adolescente de merda não entende as camadas políticas complexas da mídia. Isso é normal, isso acontece comigo direto. Eu vejo uma porra do filme e falo, pá, esse filme é legal. Aí depois, no futuro, eu descubro que o filme, na verdade, tinha várias camadas. Tipo, sei lá, o próprio Matrix. Primeira vez que eu vi Matrix, eu achava que era legal o nego dando porrada. Era só um filme de porrada e tiro. Um filme de porrada e tiro muito bom, por sinal. Sim. Mas aí depois... Pode são as sequências. Depois... Não, sequência não vou nem comentar. Mas aí, depois que eu fiquei adulto, vamos dizer assim, eu comecei a entender que o filme tem uma camada mais complexa. É, você começou a entender as referências a Jesus e figuras messiânicas e coisas do tipo. Pois é, a mensagem sobre o sistema e sobre escapar do sistema, tudo mais. Exatamente. Você pode interpretar da forma que você quiser também, né? Até certo ponto. É, tem jeitos e jeitos de ver. Sim. Se você quiser ficar só no tiro e na porrada, por favor. Sim, por favor, é um excelente filme de tiro e porrada. Uhum. Muitas das coisas políticas e do background foi comentado no cast, mas passou batido por mim. E agora que você vê, como é que você se sente, será? Você se sente naquele meme esquisito da cabeça do cara abrindo como se fosse o Nirvana, será? Esse meme é uma merda, eu nunca entendi essa bosta, cara. Sério, eu tô ficando cada vez mais cínico, sim. Mas eu também tô sentindo que a sociedade tá ficando cada vez mais infame e idiota, cara. Também. Ao mesmo tempo. Meme tonto. Sim, muito meme tonto. Agora, falando sobre a jogabilidade, acho que o grande mérito do jogo é o sistema de jobs, que sempre te deixa querendo aprender aquela próxima habilidade e desbloquear aquele novo trampo. E fazer combinações devastadoras, como o Calculator, que quebra o jogo, mas é bem demorado para desbloquear todas as suas habilidades. É, o Calculator, até você ter tudo, ele provavelmente vai estar ali perto do 20, do 30, provavelmente. Fora os pontos. Fora os pontos que você já tem que ter em outras profissões, então já tá lascado. O último ponto em que eu queria comentar é sobre a dificuldade do jogo. É realmente muito difícil, mas não te deixa frustrado. Deixa nas batalhas. Sim. Deixa sim. Deixa sim. Somente se é a sua primeira vez jogando, você não sabe nada, você tá tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Principalmente. Realmente, se como eu, você não percebeu até, sei lá, boa parte do jogo que tinha um sistema de jobs e que você podia evoluir seus bonecos. Você não precisava usar eles todos no primeiro job inútil lá, que nem aconteceu comigo. Ou é cavalariço, não é cavalariço o termo, não, é escudeiro. Escudeiro, Squire. Mas tinha aquele que joga remédio qualquer. É, os químicos. Químicos. Farmacêuticos, na verdade, né? Farmacêuticos, de verdade. Belo nome, não? De fato. As batalhas mais difíceis. Você deveria traduzir o Final Fantasy Tactics, tá? Porra, senão é o pivoto. Pois é. Um de nós já está mais perto disso. Dica de quem é. Verdade. Nas batalhas mais difíceis sempre existe uma combinação de jobs ou itens, ou seja lá o que for, que te permite vencer. É, grindar pra achar item também é foda. É, coisa. Sobre a batalha mais difícil de todas, primeiro X1 contra o Wiggraff e depois logo a batalha contra a forma demoníaca dele, velhos. Esse mais negócio alguns de forma genérico. Demoníaca tá muito batido, né? Não, é porque realmente tem capetas presos dentro das pessoas. Aí eu na sei, hora que você mata a pessoa... Mas isso é, é um recurso muito utilizado demais por RPG não, de fantasia. Okay, vai. Não, ele sempre foi muito usado, mesmo naquela época. Não, mas nesse caso é porque vinha de susto. Ninguém te avisava que tinha. Nos era outros tipo... tinha sempre alguma... algum tell, alguma dica de que tava vindo. Era tipo, esse cara não tá agindo normal, não. A versão pra RPG japonês de Tokusatsu, onde você matava um monstro e ele ficava gigante. É, um bom lance. Mas não é, é todo Tokusatsu que tem gigante também. Tem uns que o cara já morre no chão mesmo. É, e tem outros recursos pra fazer o cara... Tipo, você enfrentar o chefe mais de uma vez também. Tipo, não, tipo no, morre, nos Metal Heroes, nos três primeiros Metal Heroes, que é Gabon, Sherry, Van Scheider, tinha sempre os mundos extras, a outra dimensão onde o monstro jogava o cara pra poder brigar lá três vezes mais forte. Justo. O mundo da alucinação em Sherivan. E como é que é? O espaço Maku de Gyaban. Caralho, que bosta. Onde, tipo, no espaço Maku é sensacional que a Terra reverte pra abrir essa realidade nova. Ela começa a rodar ao contrário. A gente vê... E mais alguns monstros genéricos. Lembra até hoje como fiz pra passar nas duas vezes. Na primeira vez, o que salvou no X1 foi a habilidade de autopotion. Ah, mas aí você tem que ter potion pra caralho. Mas depois só comprar. Ah, mas... E se não tiver tempo? Tipo, você tá com o autopotion ligado, você usa as últimas... Ah, meu Deus, eu vou morrer! Aí você tá na merda. Uhum. Mas depois só consegui passar da segunda com uma dose de sorte. Uns dois critical hits seguidos para destruir o Velhos. Na segunda, a tática foi mais apelona. Usei uma habilidade que aumenta o speed do Hansa até que ele tivesse uns 4 ou mais turnos de cada vez. Ah, isso era lindo. Era auto-haste. Aí você fica. É porque não, você tá sozinho. Então você precisa de usar essas porra, porque senão você tá fudido. Ah, então, tá. Você tiver, não... mesmo. É. Só que aí ele trapaceia e traz gente. Você também pode trazer gente, mas isso é quebrar o jogo. Ah, mas aí é bom. Tem que ganhar. É, tem que vencer. O importante é vencer. Falou, galera, e vão se foder, seus arrombados. Justo. É, a Paraguaia aprovou. Pretendo me foder hoje mesmo. Porra, eu vou ter que ler esse e-mail Michiruka? Não, considerando que tem outro grande também. Tá justo. Não preocupa, não, vai ficar justo. É. Pluto, ô puto, gostei. Foi a gente que deu esse nick pra ele? Foi por isso que eu gostei do gostei. Ele aceitou os dois. Eu não me lembro disso, mas. É o dia do sem nick, porra. A gente chamou. Eu tô ficando velho, eu não lembro dos nicks que eu dei. Não, eu primeiro dei a ideia de eu chamar ele só de puto, porque ele, já que não tem nick, ele tem que ser um puto. Aí você falou, não, Pluto, porque aí ele vai lembrar que ele é um puto só de dizer o próprio nome. Ah, é verdade. Excelente. A gente foi bem nessa. Enfim. Olá, senhores. Aqui é o Pluto, o Puto. Só queria agradecer pelo último programa, programa, entre aspas. Pois estava em um dia de merda e vocês proporcionaram muitas risadas. Cara, que bom que a gente deixou você feliz. O que aliviou o meu dia. Olha só, aliviamos o dia do cara. No mais, abraços. Tranquilo. Cara, é impressionante como as pessoas conseguem rir das merdas que a gente fala, mas... em sequência. O que é pior ainda. Então vamos ao próximo, que é o Raider Lucas. Esse tá sempre no grupo lá do BFS, sempre vejo. Fala, galera do BFS, beleza? Só se você não fizer essa saudação de youtuber mais com nós. Aí nós estaremos bem. Peraí, qual saudação de youtuber? Uai, fala, galera. É oficial, praticamente. Fala, galera, é? Fala, galera! E começa o vídeo do desgraçado. Eu não tava ligado, eu não tava ligado. Graças a Deus, né? Tipo, você não vê YouTube, pelo menos. Pois é. Ou pelo menos você não vê esse povo do YouTube. Eu me protejo, uso camisinha. Em algum episódio passado, ouvi o Daigo cantando a música de abertura de Sun Vulcan e resolvi ver a série. Por quê, porra? Eu falei que era ruim. Você não devia ter cantado a abertura, então. É porque a música é boa. É, tipo, a trilha sonora não tem culpa da série a qual ela pertence. Você tem um bom ponto. Na verdade, ela tem, sim. Tem não. Tem culpa. É não, culpado. Tem um monte de série, tem um monte de programa de TV bom, não, com trilha sonora ruim e o contrário. Na verdade, tem mais o contrário. A galera parece que esforça mais na música. Pois certo. Foi meu primeiro. Mas alguma coisa tem que ser bom naquela merda. Ah, uma coisa tem que ir. Mas no caso, o Vulcan é foda porque dá sono. Não, é bom pra dormir, pra quando você tá com insônia. É, tu apaga benzão, mas aí é foda, você tem outras coisas pra fazer isso. Tipo, tem que usar sumbuca exatamente, é foda. Pois é. Foi o primeiro esquadrão que eu assisti completo que ainda usa roupa feita de pano, sim. Até Google Fire. Peraí, essa merda é Tokusatsu com roupa de pano? Sim, nos Super Sentais muito antigos, tipo antes de Dynaman. Não, Dynaman ainda tem. Antes de Bioman, todos eles usam pano ainda. Em Bioman pra frente que eles começam a usar o glorioso spandex, o glorioso nylon. Meu Deus. Você vê. Que upgrade. É uma série que só é boa para quem gosta muito de Tokusatsu e ainda assim um pouco chato de ver. Não é chato não, já falei. Ou seja, não é boa nem para quem gosta muito de Tokusatsu. E o que é pior é que um dos caras ainda por cima, um dos três personagens principais na vida real é pedófilo, foi preso pegando a Luciana, as menininhas, um babaca, caralho. Tem que ver isso aí. Não, já foi visto e o filho da puta foi em cana, pelo menos isso. Ah, então tá justo. São heróis imutáveis e perfeitos e a única grande mudança é a de vermelho no episódio 23, que foi uma adição muito bem-vinda. É, o vermelho 2, ele é um cara melhor e ele tem armas. O problema é que ele fala gritando e isso é irritante pra caralho. Mas pelo menos corta o lance da insônia, porque ele grita tanto que você vai acordar com os berros dele. Cara, pelo que eu me lembro de Tokusatsu, todo mundo fala gritando. Não. É porque são Vulcans, são três caras militares, então eles não precisam berrar o tempo todo. Tipo assim, eles são disciplinados. Entendi, disciplinados numa roupa rosa de pano. Não, porque não tem rosa, é só o azul, o vermelho e o amarelo. Caralho, Daigo, era um exemplo, seu filho. Ah, tá, um exemplo, sim. Mas até aí é foda, porque... Não, até o traje é bem mais sóbrio. Não é não, eu tô vendo aqui, vai se fuder. Não, compara com outros. Ah, cara, eu tenho certeza que eles conseguem fazer pior, mas isso aqui é uma bosta. Não, militar não usaria essa roupa jamais. Você consegue, já, não, você consegue imaginar um militar que sucederia usar essa roupa por algum motivo? Eu imagino um militar submeteria. Japonês. Não, cara, nem um militar japonês. Nem um militar japonês se submeteria a esse tipo de merda. Ah, rolaria assim. Você já viu como é que é a farda de gala dos caras? Deixa eu ver. Como é que é farda em inglês? É. Military garb. Garb. É. Boa. Cara, tem algumas que eu tô vendo aqui que são meio aviadadas, mas nenhuma se compara ao que você tá falando. É porque, por exemplo, a farda de gala das Forças Armadas Principais, ela é um verde tão cheguei, e ela tem aquelas dragonas de Paquita da Xuxa. Sim, eu tô ligado, é um verde bem escroto, mas dá pra... E dá tem pra... aquelas botas na altura do joelho também, em vez de ser só sapato. Sério, é o troço que foi baseado na roupa do Bison, então cê, daí você já vê como é que é o... Irado, na moral. Não, o do Bison é maneiro, a original não. Pelo menos não é uma roupa vermelha de pano. Até aí. Ou spandex, nylon. Eu gosto de nylon, nylon é maneiro. Tá bom. Assim como o Elapso, eu também sou um eterno fã de Cavaleiros e vejo quase tudo da série. Nunca vou ver Ômega. Estou como... Com o recente anúncio da Netflix sobre um novo Cavaleiro Zodíaco, resolvi rever a versão anime da Saga do Santuário. Pra quê? Eu nem lembrava que os cavaleiros eram um bando de imbecis. Sério que você precisou de lembrar disso? Um exemplo disso é eles descobrirem que existem outras armaduras de ouro somente quando a Iole aparece com a armadura de leão. Sendo que no mangá já é falado desde o começo da Guerra Galáctica que os 10 de bronze estão lutando pela armadura do Sagitário e que vão ocupar um lugar entre os 12 cavaleiros de ouro. Ah, mas isso é coisa do erro de dublagem. Nas duas versões. tem tanto erro de dublagem e é tipo, o erro soma o erro e aí tem inconsistência. É uma coisa linda. Sim, tem canon dentro do erro, pra você ver. Isso é genial. No concurso público de CDZ, você conquista a sua vaga na porrada. Outras chatices são Docket e Filler. Cara, o Filler do Docket é sensacional, não fala isso. É só dois episódiozinhos, como é que pode ser chato? Sim, e tem ele fugindo da polícia, que é sensacional. É. Os Cavaleiros Fantasmas, eles são mais rápidos ainda, 3 episódios só, e não tem uma briga. Não me lembro dos Cavaleiros Fantasmas. É de uma mulher que treinou com a China e os três caras que usam roupas que não parecem armaduras. O Golfinho... Lembrei. Caralho, muito foda. Não, a briga com o golfinho é mó boa, porra. Sim. O golpe do golfinho é simplesmente se jogar em cima das pessoas em alta velocidade. O que é exatamente o que o golfinho faria pra atacar alguém. É perfeito. E o protagonismo exagerado de Seiya, que é bem menos no mangá. O mangá é equilibrado entre os quatro. Quando o Ikki aparece, é tudo dele. Revendo tudo isso, a Netflix só vacila se quiser. Meu filho... Vamos colocar uma coisa logo na mesa. Se for diferente do que já passou, todo mundo vai reclamar. Pois é, e se for igual, vai reclamar também. Aí é foda. Sim, porque nós estamos numa era onde ninguém está feliz com nada. Sim. Com exatamente nada. Todo mundo reclama sempre. Uhum. Então vai ter fãs e vai ter detratores, não importa o que seja. Se for ruim, se for bom, vai ter os dois lados já bem delimitados. Eu acho que eu não vou nem assistir, cara. Eu tenho certeza absoluta que eu não vou assistir. Mentira, tipo, eu só assisto se tiver música do Rodrigo Rossi. Aí eu assisto. Porra, aí é. Vamos ser. Vamos e venhamos. Temos que prestigiar o rapaz, né? Pois é. Mas você, falando nisso, você assistiu a porra do Death Note? Ainda não. A última coisa que eu vi no Netflix foi o Defenders mesmo. E aí? Porra. É muito triste ver seu personagem favorito sendo imbecil uma vez, mas... É, qual é o seu personagem favorito? É o Punho de Ferro. Ah, tu tá fudido, então. Não, porque nos gibis eu tô coberto, porra. Toda vez que o Punho de Ferro aparece é pra fazer alguma coisa legal. Principalmente depois que ele foi recriado em um imortal Punho de Ferro. Recriado é foda, tipo, ele foi requentado, melhor dizendo. Eles voltaram com todo o lore e ainda colocaram coisas novas. Tipo, existiu outro Punho de Ferro antes do Danny. Caralho. Incluindo o sensacional Punho de Ferro dos anos 20, Orson Randall, que é o mestre do Gung Fu. Porra, ele usa... Gung Fu, né, é usa... Na verdade, Gankata é o nome correto, com certeza. Não, mas ele usa Gung Fu mesmo, não tem as posturas. Ele só dá tiro mesmo. A diferença é que ele irradia o Ki e joga pros pentes. Aí às 19:11 e cospe só trovão. Caralho, que coisa estúpida. É tipo, eu tenho uma arma aqui, vamos deixar a arma mais letal, porque armas não são letais o bastante. Não, mas se precisa, ele luta na mão, mas o problema é que ele é um veterano da Primeira Guerra Mundial, então ele viu o inferno. Ah, tá, entendi. Faz sentido. Aí ele gosta de se livrar das coisas a curta distância. E do jeito que ele luta normalmente, o ki dele é projetado como se fosse um tiro. Tipo, ele bate e o ki dispara da mão. É como se fosse um tiro. Ele corta um cara no meio com isso. Que bosta. Eu acho foda. Pena que nunca vou ver isso na tela. Enfim, o Defensores eu não vou nem ver, mas jamais. Mas o Death Note eu tô pensando em talvez ver. Caralho, você quer falar mal, né? Na verdade não, eu vou ver a parada sem preconceito. Pode ser também, pode funcionar. Mas eu não tô muito... Eu acho que vai ser ruim, mas se for ruim, foda-se também. Aí eu falo mal, se for bom eu falo bem, se for ruim eu falo mal. É assim, essa é a vida. Uhum. Valeu pessoal do BFS, sucesso para as árvores que somos nós. Tinha que ressuscitar isso? Tinha, né? Tinha, era necessário. Então vamos até o último. Sensui misantropo. Tô confuso. Tinha um licantropo misantropo, não tinha? Não. Licantropo filantropo. Licantropo filantropo. Ah, tá. Esse é o sensui misantropo. É tipo pra ser o doppelganger do mal. Ou ele... É uma contraparte, né? Uma contraparte. Se bem que aí deveria ser, sei lá, vampiro misantropo. Que caralho é um sensui? Sensui pra mim é o vilão do Yu Yu Hakusho. É esse cara mesmo. Ah, tá. Então tá justo. Bom dia, tarde, noite, desembargador da treta e senhor da sonolência. Cara, desembargador da treta é um cargo importantíssimo, Daigo. Porra, gostaria. Acho que fui feito para o cargo. Caralho, alguém tá me ligando. Tem que tá me fudendo. Foda-se. calma. Novamente é Sansui misantropo dando trabalho para suas pessoas nessa leitura de e-mail. Gostaria de comentar sobre a blasfêmia que o senhor da sonolência proferiu sobre Triss Merigold, aquela feiticeira puta do jogo The Witcher, se referindo a personagem como facilona. Deixando claro que provavelmente ele não jogou Witcher 2, sim, eu joguei. Em que a mesma... E ela só fode você. Em que a mesma explica pro Geralt por que de ela ter agido daquele jeito com o jogo e ter se pedido tanta coisa. E aí depois ela continua sendo filha da puta. E quem conhece a história dos jogos e dos livros sabe que a Triss foi uma das poucas mulheres que não tentaram fazer o Geralt de besta. Bom, na verdade, sim, ela fez. Mas tudo bem, a Jennifer é bem pior que ela. A Shani também é linda, principalmente na DLC do The Witcher 3. Cara, eu não joguei o Witcher 3, isso é realmente triste. Não, eu não nele, sabia que tinha Shani. Então, tá, eventualmente eu chego nele. E tem bons princípios, sim, ela tem. Mas ela não teria como ter uma relação duradoura com o Geralt. Claro que teria, cala a boca. Novamente, na verdade, ninguém teria como ter uma relação duradoura com o Geralt, mas eu não queria. A vida do cara é muito ruim. Eu só queria que ela fosse legal e ela estivesse sempre lá pra mim, entendeu? Quando eu preciso dela, enfim. Uhum. Novamente, quem conhece a história sabe o motivo. Cala a boca. E se depois disso o senhor da sonolência mantiver a mesma opinião, mantém. Vale aqui o dizer de um sábio: gosto não se discute, no máximo se lamenta. Bom, você tá só errado aí, fera. Pondo isso de lado, gostaria de falar que esses podcasts random juntos com os troféus são ótimos, pois eles demoraram para datar. É? Então tá. E por isso eu mantenho eles guardados pra poder dar umas risadas quando rola algum hiato do BFS. Você sabe que o cara é fã quando ele ouve podcast velho da gente, tá ligado? Repetido. Sim. Reprise. Bora começar a reprisar. Tipo, lança um episódio assim, tipo, antigo pra caralho, como se fosse novo. O pivô tem a finzão de fazer isso pra ver se a galera pega. Cara, eu acho que muito tempo. Esse cara vai pegar. Acho que muito pouco. Esse cara vai pegar com certeza. Essa tipo fala que a gente vai rodar, né? É uma merda isso. Não. A galera vai espalhar. Olha só, os caras, filha da puta, ficou passando o podcast antigo, como se fosse novo. Não, a gente fala, não, isso foi um experimento social. A outra ideia também é a gente fazer remake. A gente pega, ouve o podcast, vê o que a gente falou e fala, tipo, das mesmas coisas, só que um pouco diferente. Né? Enfim. E gostaria de dar os parabéns para a mãe do Lapso, sim, eu também dou os parabéns para a mãe do Lapso, por apoiar as ideias dele. Penso que deveriam existir mais mães assim, concordo, mas são muito poucas. Pois a boa formação de ser humano começa na base, sim. E os responsáveis por isso são as mães e os pais. Sim, sensato. Senso e sensato. Vamos mudar o nome dele para senso e sensato. É, você não é mais misantropo, você é sensato. Já a minha mãe é daquelas super religiosas. É, meus pêsames. Curiosidade, a religião dela é daquele pessoal que gosta de bater no portão da casa dos outros às 9 da manhã de sábado. Isso é o que testemunha. Ai, caralho, é testemunha. Que delícia, hein? Bom, não tem religião boa, então não tem isso. É. Que acha que tudo é coisa do demônio. Ver animes e filmes de terror na TV... Ela tá certa. Ver animes e filmes de terror na TV era praticamente uma missão impossível. Anime é coisa do demônio mesmo. É... Uma missão impossível diária pra mim e pro meu irmão. Caralho, o moleque ficava vendo anime na surdina. Que triste. Né? Isso, de fone. Isso pra... Você devia ter ouvido sua mãe. Isso pra citar um de uma lista de percalços que eu tive enquanto morei com ela. Hoje em dia eu moro sozinho. Ih, deve andar pelado pra tudo que é lado. Porra, muito foda. Essa é a verdadeira liberdade. Como diria um amigo meu, a verdadeira liberdade é você pedir uma pizza e bater punheta de porta aberta no domingo. Porra! Vai ver, ela queria me ensinar desde cedo que eu não teria nada do que eu gosto na vida sem fazer um planejamento meticuloso antes. Caralho! Isso se for pra tentar achar um lado bom na situação, mas ainda assim, ela nos deu uma boa criação e agradeço a ela por isso. Um abraço a todos envolvidos e no mais, nada mais, e até a próxima leitura. É, sei lá, honrarás pai e mãe, o que você acha? Honrarás pai e mãe, mesmo que ela seja, mesmo que seja um testemunho de Jeová. Sim, afinal de contas, esse tipo de coisa não tem culpa, sim. Também vem de criação, é só você aprender e fazer direito com os seus. E outra coisa, mãe é mãe, pai é pai, tem isso também. Sim, então, respeitar. Isso é um dos mandamentos, né? Honrar pai e mãe. Sim. Eu não lembro qual o número, mas eu sei que é. Obedeçam Deus, filhos da puta. Obedeçam Deus, senão ele parar de chover fogo e praga sobre a sua vida. Isso sim, né? Seja temente. Caralho, que coisa. Ai, ai. Chega disso, logo mais. Tem mais e praga do sapo boi. Estressar muito esse assunto, porque nós estamos falando sobre ele há semanas. Por que nós queremos tanto esse Sonic? Por que nós estávamos tão órfãos? O que aconteceu com a franquia? Se você quer responder essas perguntas, escute todos os outros podcasts de Baixo Frente, só que a gente fala sobre isso o tempo inteiro. O tempo todo. Mas tem um específico de Sonic, não tem? Tem um específico de Sonic, mas a gente fala o que a gente falou naquele episódio em todos os episódios. Então... É tipo um bingo, né? A gente vai falar de RPG dos anos 90. É isso. De Sonic. Você pode ouvir o. É que nem. Eu alguém gosto vai de falar jogos de Resident 28 e você depois pode ouvir o 113. O 28 é um. Tá lá nos primórdios, né? E o 113 é um. O que aconteceu ao ouriço mais rápido do mundo? Que é um chorume. Fala, porra, por que ficou essa você bosta? Você vê que o BFS tem tipo um vida e obra. Não, tem um vida, ascensão e decadência de Sonic, né? É tem isso. toda a trajetória do Sonic nos BFS. Isso. Jornada do herói, mano. É. Daqui a 2 meses vai ter com o jogo do Mario novo, que vai ser o maior jogo da história da humanidade. Mario Adventure? Tá falando que agora que a gente grava o Baixo Frente Soco aos domingos, a gente não virou um grande programa do Fantástico. Então, é um Fantástico especial sobre o ouriço mais rápido do mundo. É mais Globo Repórter, assim, né? É aquele Globo Repórter que a Glória Maria apresenta no lugar. Sim. E recusa ser comparada a Zeca Camargo. É você que tá começando a fazer a gente pensar. A carapuça, né? Se você não tivesse falado nada, ninguém pensaria nisso. É, tô falando de Zeca Camargo como uma instituição nojenta do domingo. Mas é isso, saiu. Nasceu. É. Nasceu, caralho. Nasceu. Foram 14 anos. Foram 14 anos, acho que pra mim principalmente, porque eu não joguei Sonic CD quando era criança, fui jogar Sonic CD mais quando era mais velho. Eu nem depois mais velho. Sonic 3, Sonic Knuckles foi minha última experiência. Eu ainda tive uma experiência bem frustrante quando era criança, porque eu não conseguia passar da fase do cassino, como Sonic. Eu não sabia que tinha que subir e descer naquele bagulho lá, mas enfim. Quem sabe, sabe quem sofre, sofre. Carnival Night, o barrilzinho. É. Isso. Mas Sonic Mania trouxe pra gente de volta tudo que você sempre quis jogar nos Sonics. Ele tão trouxe tudo de volta, como as fases que você já jogou, elas estão lá. As fases, muitas das fases mais famosas, elas estão lá, meio que a mesma coisa, e de repente muda, e do nada você tá jogando uma fase nova com a temática antiga, de repente você mergulha na mesma fase, numa outra parte de volta. Green Hill Zone, por exemplo, eu estou acostumado a jogar todos os dias, joguei hoje, inclusive, porque o meu filho, graças a Deus, missão cumprida, se amarra em Sonic. E ele, todo dia, quando me encontra, fala: papai, papai, papai, papai, eu sou o Sonic! Tá correndo pela casa e rola no chão e fala: cuidado com o espinho, e pula. Aí ele pega e fala: não, agora vamos jogar, me ajuda a passar do Robotnik. Aí ele chega até o Robotnik e eu ajudo ele a passar o Robotnik. Eu vejo o ato 1, ato 2 e ato 3 da Green Hill Zone todo dia, todo dia. Quando eu joguei Sonic Mania, eu falei: caralho, é de novo isso. Eu comecei a jogar e falei: caralho, é isso que eu quero jogar isso pra sempre. E do nada a fase fica, ela tem vários aspectos da fase clássica, e do nada fica uma coisa completamente diferente, e do nada ainda no ato 1 você tá jogando meio que o ato 2 e o ato 3 ao mesmo tempo, e você, caralho, reconhece aquela parte. Sim, ela tem, na verdade, ela, no ato 1, né, ela mistura um pouco do ato 1, ato 2, ato 3, e no ato 2 do Sonic Mania é uma coisa meio diferente, mas ao mesmo tempo ela pega coisas das primeiras fases, por exemplo, de Emerald Hill, da Palm Tree Panic, que era do Sonic CD, é um, né, ele pega de várias... Island, ele também. Sim, tem um pouquinho de Angel Island também, então ela pega um pouquinho de todas as primeiras fases até o Sonic 3 e Knuckles, né? É muito emblemático como Green Hill Zone virou, nesse Sonic Mania, uma ode a todas as primeiras fases. Sim. Era isso que eu ia falar. Eu senti um pouco de primeiros estágios do Sonic em todas as, todas as partezinhas da Green Hill. E, por exemplo, é legal que com o Knuckles, por exemplo, não sei se vocês já jogaram com ele, ele começa de uma parte diferente da Green Hill. Ele não começa no mesmo lugar. Sim, exato. Isso até eu achei muito maneiro. O Tails é a mesma porra, mas o Knuckles, como ele tem uma jogabilidade muito diferente, ele não é tão rápido, ele escala mais e tal. O pulo dele é mais baixo também, é uma merda pular com o Knuckles. Nossa, muito, ele é muito lerdo. E eu não lembro dele ser tão lerdo assim no Sonic 3. Não, lerdo não, ele só demora mais pra pegar a velocidade máxima. É que ele tá com um alongamento ruim, né, cara? Toma muito whey, creatina agora. Aí agora tá mais... Fica ruim o... Não, ele tomou whey um dia e agora saiu e ele voltou. Cortou o ciclo. Cortou o ciclo. Tá engordando agora, vai ficar que nem eu daqui a pouco. Não, mas o eu acho que isso foi interessante, fazer o Knuckles não tão rápido e tudo mais... Pra ter uma diferença do Sonic, pra ele não ser só um Sonic vermelho, tá ligado? Não, tem uma grande diferença. Até porque... É, já escala de todo jeito. No Sonic 3, eu sempre me perguntava, por que eu vou jogar com o Sonic se o Knuckles é tudo que o Sonic é e mais? Ele escala, né? Se o Knuckles é mais da hora. Tudo bem que ele ainda é mais da hora. Né? Mas eu admito que eu não jogava com o Knuckles porque não tinha o Tails, e eu sou apaixonado pelo Tails. Quem sabe, sabe. Também. E cara, eu falo pra vocês, jogar Sonic com o Tails atrás de novo é uma parada muito, foi uma parada muito foda. Jogando as primeiras fases, o Tails te carregando e você pulando e o Tails morrendo, sendo um imbecil o tempo inteiro, fazendo a curva errada, caindo e voltando. A gente vai falar das fases na ordem, porque eu vibrei foda na Mirage Saloon, que tá o tornado. É a minha fase favorita, essa porra. Cara, que fase foda, mas o começo dela linda, também é muito foda. Ela é linda. Porque você tá lá com o tornado. Inclusive o Tails agora dirigindo o tornado, ele usa aquele óculos de aviador, que coisa mais fofinha. Aquilo é do desenho animado, né? Importaram pro jogo, finalmente. Muito legal. Mas olha, o Tails, ele sempre dirigiu o tornado. Tanto é que eu senti falta da minha fase preferida, que é a fase do aviãozinho do 2. Uhum. Ele sempre dirigiu. Sky Chase. É Sky Chase, isso. O que a Juju tá falando é que agora ele usa o óculos de aviador do desenho animado, coisa que antes ele não fazia. Isso é novo, isso agora nesse essa jogo. Fase, essa fase também começa com o Knuckles no tornado também, né? Eu achei muito maneiro, porque é uma referência a Sky Chase, inclusive, tem até aquelas tartaruguinhas, só que agora são roxas, não é a mesma coisa. E aí você começa no tornado e depois pula no trem, né? Muito maneiro essa fase, porra! Não queria sair dessa fase nunca mais. O trabalho de paralaxe que eles fazem nessa fase é muito da hora, mano. É muito bem feito. Não, assim, Rod, convenhamos que Parallax no Sonic sempre foi uma coisa muito foda. Isso os jogos é do Sonic sempre foram uma referência em Parallax no mundo 2D. Agora, quando você trouxe o Sonic Mania, que é tipo o ultimate jogo 2D, hands down. The One Sonic do Root and All. Então ele é o ultimate Parallax. Ele é o Lanterna Verde da porra toda. Não, Lanterna Verde que vira o Parallax? Sim, é. Um dos Lanternas Verdes, o Hal Jordan. Entendi. Estranhamente, o Daigo não falou nada até agora, ele deve estar com o microfone mudo. É porque ele não gosta do Jordan. É, o trabalho dessas fases aí. Ah, chega, para, não começa não. O trabalho dessas... Descer não. O trabalho dessas fases aí é engraçado, é interessante, engraçado, né? O cara que desenvolveu esse Christian Cabeça Branca, o australiano... Christian Whitehead. Ele pegou... Ele muito provavelmente pegou as fases favoritas dele, né? Se ele teve alguma autonomia, e foi misturando com elementos de outras, né? E... não são... Quantas zonas são... 12. Puta, 13, são muitas, cara. 13, eu sei, né? Que são 12 estágios. São 12 estágios. 12 ou 13, é. Acho que são por aí. São 12 estágios, tirando os atos, né? Porque tem ato 1 e ato 2 ainda. Ok, é. São 12 zonas. 12, 13 zonas. São 12, mas são. A cada duas fases você tem uma fase inteiramente nova, né? Isso. Para duas ou três? Duas. E aí eu fui procurar reclamações do jogo, tá? É, pra ver o que tinha gente reclamando. E dentro do que vocês já comentaram, uma das coisas que eu muito vi reclamar era a gente falando: ai, estou de saco cheio de Green Hill Zone. E muita gente queria: não, por que vocês não botam Emerald Hill de novo e Angels, etc. E tá tudo lá, né? É questão só que é pintado de Green Hill e o cara não conseguiu enxergar por trás do tijolinho laranja e marrom. Mas falar pra você, Elapis, que eu até entendo as reclamações, que é uma coisa que eu ia comentar, assim, né, entrando um pouquinho, já querendo ou não, comparar um pouco com os estágios do Sonic do passado no Generations, né? Vamos lá. É um bagulho que, assim, o Sonic Mania, ele mandou muito bem, justamente por essa mistura de fase clássica repaginada com fase nova, que é uma coisa que o Generations não faz. Generations não... ele remodela as fases, mas é aquela coisa nostalgia mesmo na sua cara. Não tem fase nova nenhuma. É só redesenhado. É remake, então, praticamente. Só que aí não, pensa. Ele é um remake. Era isso que eu ia falar. O Generations, ele não traz coisas novas. A mesma fase tá lá. Eu acho que as únicas coisas novas que o Generations realmente faz são as boss battles, só. Que isso, gente? Vocês estão viajando. Vocês estão falando como se o Generations fosse um HD remix. Não, é um jogo completamente diferente. Não é essa a intenção. O que eu tô querendo dizer é que assim. É diferente de HD remix. Pra mim, o Generations é o tributo definitivo pra história do Sonic. Ele pega todas as melhores fases, todos os melhores estágios de cada Sonic e fez a versão dele 2D e 3D. O que eu tô querendo dizer é que assim. É a fase do 2006. Né? Eu ia falar isso. Tem até a Charge City lá. O Generations tem Green Hill. Esse Sonic Forces vai ter Green Hill. Sonic Mania tem Green Hill, entendeu? A gente sabe que a primeira fase é o cartão de visita da história do Sonic. Mas tem tanta fase que poderia usar também. Eu entendo essa reclamação. Eu entendo, mas ao mesmo tempo eu acho... Eu não aprovo, sei lá. É só gente gente boba, mimizenta, sabe? É que nem com Resident Evil e Silent Hill. Galera, a besteira... Mas o Silent Hill é a super... Porque a galera fala assim: ai, chega de Silent Hill, não. Pra que na cidade? Não precisa mais ser Silent Hill. Porra, o jogo, o nome do jogo não é Silent Hill, filho da puta. Por que você tá reclamando que não quer mais Silent Hill? Calma. A pessoa me fala assim com Resident Evil: ai, chega de Raccoon City, ai, não aguento mais Raccoon City, não sei o que. Mas porra, tudo começou lá, caralho. Aí faz Resident Evil 7, ai, não é Resident Evil. E isso que vai agradar todo mundo, né? É impossível, porque é todo mundo de filho da puta. Então foda-se. Mas, então, aliás, só pra fazer um comentário aqui. Só um comentário, é muito bom. Joe Rod no Facebook, 70% das postagens dele começam com: as pessoas estão dizendo, ai, não sei o que, não sei o que lá. É isso. Porque é o jeito de você me isentar. Eu tô vendo aqui um bloco preto. Tem umas reclamações que são muito sem fundamento, assim. Eu tô vendo um bloco preto no Facebook que não dá pra ver o autor, que o gravador do Skype tá em cima, mas eu tenho certeza que é do Joe Rod, que diz: quando a comunidade online de Ultra Street Fighter 4 se tornou tão tóxica e imbecil. Joe Rod. Pronto, era isso, não sabia. Será que já não era e você só tá percebendo agora? Será? Não. Não, mas olha só. Sobre será que os fãs de Sonic, no geral, sempre não foram babaca e você só tá percebendo agora? Tana! Sobre o level design ainda, aqui essa coleção de level designs, tipo, o interessante notar é que, por exemplo, o Goku tava mais cedo reclamando da fase da água. E aí o inimigo perguntou, é a do 2? Do 3, sei lá. Eu nem sei qual é. É a do 3? Porque assim, desculpa, foi uma pergunta meio boba, porque só tem essa fase da água no jogo todo. Mas... Não, dá pra considerar a Chemical Plant também. A Chemical Plant, ela é meio da água. Não, não é da água. Não é da água. Mas aí não é da água. É de resíduos químicos. Não é água. Mas você ainda tem que respirar debaixo daquela porra daquele... Sim, se eu morro afogado... Olha só, a regra de fase da água é: se eu morro afogado e fico lerdo, é fase da água. Pode ser dejetos químicos, pode ser cocô, pode ser lava, pode ser água. Vai ser fase da água. A do... É porque a do 2 a galera não considera, porque tem a Aquatic Ruin, né, no 2. Ela é realmente a fase da água. Aí tem a Chemical Plant, a galera fica com esse mimimi. Mas tem água também, gente. Pode ser química, mas é água. Ela pode ser no seu coração, uma fase da água. Tá, eu vou falar que Green Hill Zone é a fase da água também, porque 70% é água da porra do planeta. O ato 2 do Main é assim. Tem muita água. É a parte Angel Island do negócio. Exatamente, eu quero complementar. E aí toda essa dinâmica de você ter dois atos meio que misturados já continuamente, né, e cada um tem um chefe, isso dá um dinamismo pro jogo que ele antes não tinha. Quando eu pego Sonic 1 há 26 anos, 91, eu tinha que passar dois atos inteiros pra chegar num terceiro, e esse terceiro tem aquele ponto de clímax que era enfrentar aquele Robotnik. E agora isso é mais menos espaçado, é mais rápido. Essa celeridade de você ter resultados, né? Matei um chefe, é resultado. Ó, tô passando não só de fase, mas tô matando um chefe aqui, tô comprovando evolução no gameplay, no enredo, enfim. Isso é uma coisa, é um dinamismo já moderno, é uma coisa mais século XXI. A coisa de você ter... Deixa eu só completar com uma coisa. É interessante porque o que você disse da jogabilidade, eu joguei recentemente os três, Sonic 1... Você tem uma fase, uma segunda, um ato 1, um ato 2, e o boss tá no final do ato 3. No Sonic 2, você tem um ato 1, um ato 2, e o boss tá no final do ato 2. No Sonic 3, você tem um ato 1 com o sub-boss e um ato 2 com o boss, que foi o que recebeu a herança do... É, mas isso é a herança do Sonic 3 e Knuckles, né? Isso, era isso que eu ia comentar. E um parênteses, que o Sonic do Master System ainda é diferente. O Sonic do Master System, você tem o ato 1, o ato 2, e o ato 3 é só o boss. Só o chefe. Ah, tá. É, o ato 3 existe pra dizer que é um ato 3, né? Mas é só... Mas, não sei, cara. Assim, isso já tinha, né? Que nem a gente já falou no Sonic 3, no Sonic Knuckles, você já enfrentava. No sub-boss e depois o Robotnik. Eu acho que o mais legal desse esquema que eles fizeram é que os sub-bosses, eles estão tão criativos quanto os Robotnik. Sim. Nossa, que não era... então, nos outros não era tanto assim. E principalmente a mudança drástica que tem de um estágio pro outro. Muda muita coisa. Tipo, da fase 1, da zona 1 pra 2, muda muito, cara. Gente, eu fiquei... de boca aberta com o chefe da Green Hill do Mania. Porque é o chefe final do Sonic 2, caralho. Sim. E não é aquele padrãozinho de você pegar e ele fica num quadradinho que você vai fazer os esquemas. Não, ele pula, ele vai andando. E se você não fizer a tempo, você se fode ainda. Sim. Não, sim. E tem uma fase lá que o boss também é o Robotnik do final do 1. Todos os bosses dos jogos. Sim, verdade. Metallic Madness. É, bicho nojento. Eu adorava essa. Eu amava muito essa fase no CD. E eu achei que eles melhoraram mais ainda no main, né? Ficou muito foda. Sim. E se você pegar o final lá com o Super Sonic, você tem aquele robô que o Robotnik pegou a esmeralda e voou. E você foi com o Super Sonic. Então, eu não fiz isso. Foi meio que... Eu também não. Então deixa eu falar isso pra vocês, desculpa. Então, de boa, de boa. Sonic, eu já esperava isso. Sonic Mania. A novidade é quem você enfrenta junto. Ah, é? Então, não me conta, espera. Então, não. Ah, eu acho que eu já sei quem. Eu acho que eu imagino quem. Eu não sei. Não, e é por isso que é divertido, mas. Eu não sei, eu não faço ideia. Mas, gente, olha só, não esperem hashtag nada. Hashtag descubra. Então, não é nada demais também. Não é nada demais, né? Não aparece o Mario, não. Não é. Mas a versão de Switch não tem o Mario, não, não tem nada disso. E aí você descobre que, na verdade, o Mario, ele é um parente distante do Robotnik. Isso. Meu Deus. O Robotnik é o Dr. Willy. É o Dr. Willy. É isso aí, é o Dr. Willy. Sim, é a nossa teoria antiga do Eggman. Muito forte. Mas olha só, o. Eu vou. Primeiro, pedir uma coisa, sobe a música. Todo mundo achou o jogo lindo, né? Também gostei pra caramba. Mas eu quero falar mal do jogo, tá? Não, mas caralho. A gente já falou bem e mal, vamos lá. Tem espaço aqui pra tudo. Não, eu quero falar mal. É, mal assim. Mal o jogo. mal. Eu senti falta de mais fases novas. Eu não queria só referências e coisas recicladas, assim. E, sabe, coisinhas novas em coisas velhas, sabe? Eu não queria só isso. Eu queria mais coisa nova. Eu estava esperando mais atos novos. A gente teve, acho que, quatro fases totalmente novas? Ou eu tô contando errado? Quatro. Ou oito quatro, clássicas, né? Repaginadas e quatro. Talvez completamente cinco novas. Com a fase final, se você pegar sete esmeraldas, mas eu não sei ainda, tô chutando. É totalmente é uma nova? Fase extra, mas Podia ser metade, cara. Eu também. Mas olha só. Isso pra mim não é problema, porque isso aí é aposta segura. É fazer o cachorro quente com salsicha e botar purê se você estiver em Osasco, é você não inventar. Mas rapidinho, só pra eu ainda complementar. Você tem oito fases, né? Iguais. Oito fases clássicas. Reciclada, sim. Só metade dessas fases, que é o ato 1, meio que tem a ver com o clássico. Depois, metade delas são totalmente diferentes. É como se você tivesse só a roupagem. E eu acho isso maneiro. É como se você estivesse visitando os jogos e jogando um pouquinho mais de cada jogo. Cara, isso não tem preço. É textura, né? A textura aqui é igual. O resto é... É igual qualquer jogo do Mario, que sai a primeira fase é aquela, mesma cara. É como se você pegasse aquela receita que você sempre fez, assim, mas você tá com um tempero diferente, dá um gosto totalmente novo, assim. Ok, é válido, não, muito válido. Isso vai além. Você nunca quis jogar um pouquinho mais de Sonic 2, por exemplo? Hoje em dia, você pode pegar o Sonic 2 e jogar, mas você vai estar jogando as mesmas fases. Eu queria... Eu acho ele tão perfeitinho, deixa ele lá. Então, mas aí entra um pouco no que eu falei, até cortando o lápis antes dele falar. É, entra um pouco no que eu falei. O Sonic Generations já fez isso. Ele já deu um pouquinho mais da Green Hill, de você ver o subsolo da Green Hill e tudo mais. Jogar a Green Hill em 3D também. Mas precisava não... ser a Green Hill novamente? É isso que me incomoda, sabe? Precisava ser a Chemical Plant, sabe? Não poderia ser um outro estágio novo, mas tipo, trazendo fundir, alguns elementos, por exemplo, a Chemical com a Marble Zone, seria isso? Você queria fundir as fases? Não, eu não queria a fase clássica. Mas entendeu? Olha só, eu vou te explicar. Por que eu acho que esse lance do Generations não cola? É, eu tava até falando isso ontem no streaming com o pessoal. É, Generations foi uma homenagem ao Sonic? Foi. Generations é um jogo maneiro? É. Assim como Colors é maneiro? É. Mas aquilo não é, em nenhum momento, a sensação e a mesma jogabilidade, a mesma coisa que você tem jogando Sonic clássico. É tudo diferente, tudo. Desde os gráficos até o momentum, até o como você vai reagir às coisas. Você vai falar que o Sonic clássico do Sonic Generations ali, ele tem a jogabilidade parecida? Parecida, sim. Mas não é a mesma coisa. Ele é 2.5D. E mesmo 2.5D, a sensação de velocidade não é a mesma. É, o movimento que você faz, as reações que você tem, os pulos, matar os inimigos, tudo não doesn't feel the same. É, eu entendi o que você quis dizer. A animação mesmo, né? Tipo, por exemplo, no Mania, não é a mesma coisa. Porque, por exemplo, no Sonic Mania, é um esmero pelos detalhezinhos tão legais e que torna tudo tão legal. Eu fiquei horas babando em uma coisinha que durou 2 segundos, que é aquela animação quando você começa a Chemical Plant. sabe? Uhum. Que você tá, tá o Sonic e o Tails. É, o Sonic e o Tails assim, esperando, né? Que tem lá o. Tem lá Chemical Plant, ato 1, aí vem os negócios e depois sai, né, da tela pra você começar a jogar. Uhum. Aí nisso que eles vão começar a jogar, pinga um negócio na cabeça do Sonic e ele, tipo, porra, o que aconteceu? Aí ele sacode todo. É muito bonitinho, cara. É muito um legal esse. Muito bonito. Sim, faz toda a diferença. E são nesses detalhes que você vê que o jogo ele foi muito bem feito. Você podia ter um jogo muito mais simplificado e ainda assim ia ser muito bom. Mas eles prestaram atenção em alguns detalhezinhos que fazem muita diferença pra quem realmente é fã. Pra quem realmente é um pouco mais cri-cri. Chefe da fase, você joga Puyo Puyo com Robotnik, cara. Mano, isso é sensacional, cara. Sensacional. Porque tem o jogo do Robotnik, que é isso, né? É, o Puyo Puyo americano é o Mimim Machine. É, faltou o pinball, né? Faltou o pinball. Eu fiquei com saudade do pinball. Mas tem uns chefes que a forma de você enfrentar ele lembra um pouco do Sonic Spinball, não tem? Não lembro. É porque falei eu bosta, então. Eu lembro que o Hydro City você tem que ficar ricocheteando pela tela quando o chefão, então até que vai. É porque eu vivi muito o Sonic Spinball, né? Porque eu até contei um episódio também. Eu queria ganhar um jogo do Sonic, eu ganhei o Sonic Spinball, aí eu falei, virou pessoal, eu vou jogar essa porra até eu fazer bico. Nossa, eu jogava com Spinball, cara, eu ficava muitas tardes inteiras jogando Spinball. Mas o Carlos ia falar mal, eu tô esperando ele falar mal, porque eu quero saber, ou complementar, vamos lá. Esse jogo, que é feito pra nós aqui, né? Todos nós aqui gostamos, o Goku tá lá jogando gostou, o Nini gostou, o Bode tá gostando. Tá jogando gostoso. Tá jogando, o Baeri com certeza tá gostando aí, ele inclusive mandou um áudio aí esses dias, cara, esse jogo é o melhor jogo que eu joguei esse ano, caralho, sério, Mas... Jogo do ano, né? Mas ele tem uns problemas muito sérios em termos de público, e eu vou usar algumas pautas aqui pra tentar defender esse problema. O primeiro problema dele é o seguinte: jogo de plataforma 2D sem linearidade, como Sonic de certa forma é não linear, afasta a gente hoje em dia. E o cara tá acostumado a saber pra onde ir. Nesse jogo ele às vezes não sabe pra onde ir. Tentativa e erro de modo geral. Quando tiver espaço pra argumentar, você avisa, só pra não ficar difícil. Não, tranquilo. Tentativa e erro de modo geral é uma coisa que incomoda as pessoas. Pode argumentar à vontade. Então. Eu tava falando sobre isso também, que o Sonic é um jogo que volta e meia você pergunta, caralho, pra onde eu tô indo? Eu não faço ideia pra onde eu tô indo, eu tô só andando. Mas é porque você... Eu não sei, eu queria pegar uma criança. Como que você colocou seu filho pra jogar, pegar? Coloquei. O Mania. Não, e ele, Mania que não. Que ele achou? Não, eu quero saber o que uma criança vai achar jogando Mania. É o Marcos gostou. Se ela tá jogando o primeiro e agora vai jogar o Mania, na verdade é até mais acessível pra ela nesse sentido. É, né? Mas o Marcos nunca tinha jogado Sonic. Mas o Sonic, não, ele é um só, jogo. Não, ele tinha jogado falou, Generations. A gente falou até ontem no stream: o Sonic, ele é um jogo que você joga ele, mas ele joga você também. Caralho. Quando você menos percebe, você fala, cara, não sei pra onde tá indo. Por quê? Eu tô correndo pra cá, cara, agora pra esquerda, agora pra direita, sobe, desce, eu cara. Ficava com essa sensação de perdida porque eu tava procurando aqueles anéis de bônus stage pra pegar as esmeraldas, né? E eu ficava tipo, caralho, pera, pra onde eu tô indo? E eu ficava o tempo todo com medo do tempo acabar, porque eu sei que tem 10. No começo eu não sabia que tinha 10 minutos. Até eu chegar na Metallic Madness, eu descobri que tem 10 minutos de tempo. Então você tomou um time over. Mas isso sempre acontece na Metallic Madness também, é normal. Eu tomei na Metallic Madness. Eu tomei um time over naquele boss do Robotnik, que ele é uma bolinha de pinball que fica batendo de um lado pro outro e você tem que jogar ele no espinho. Eu demorei pra sacar que tinha que jogar ele no espinho. Tá, aranhona. E aí essa mecânica de tentativa e erro, ela combina muito com o que a gente quer levar de 16 bits, de 8 bits, etc. Há um mês, mais ou menos, o Danilo Dias, da Joymasher, ele fez uma postagem no Facebook bastante relevante sobre, falou, cara, esses jogos onde você toma game over toda hora, será que o design dele não é feito realmente pensando nisso? De você realmente ficar tomando game over toda hora pra você ficar melhor e aí você começar aos poucos a tomar menos game over? E sim, muito provavelmente sim. Se você estiver pensando sobretudo no console caseiro, com certeza, porque aí você não quer só frustrar o cara. game design é feito pra te frustrar, na real. Até você aprender que, tipo, não, tudo aqui vai me punir. Então eu preciso tomar cuidado e eu preciso me prevenir. É tipo um jogo de xadrez, sabe? Você tem que prever todos os movimentos que o inimigo vai fazer em você, pra você fazer sua jogada. Isso é ótimo. Mas aí o cidadão que tá jogando Sonic Mania, e o cara, suponha, tem 18 anos agora, tá? Então ele nasceu em 99. Ele não jogou Mega Drive, ele não jogou emulador, então ele não conhece isso. Ele só, tem esse tal de Sonic, tem um jogo novo, vou jogar. Esse cara, ele vai chegar na, sei lá, Metallic Madness, vai passar do ato 1, vai passar do chefe, vai chegar no ato 2 e vai, sei lá, morrer prensado num espinho na plataforma. E aí ele vai acontecer isso com ele 3 vezes, ele vai tomar não. Game over. Ele vai pegar a mola e falar, cara, peguei a mola, agora tô super rápido, morri. Hã? Não, agora eu vou pegar a mola, vou morri. Hã? Espinho? Hã? Morreu. Isso vira uma mecânica de tentativa e erro. Você não conhece, não sabe o que tá acontecendo ali. Eu sei, não tinha nada imprevisível pra gente, porque eu jogo isso desde pequeno. Não tem nada de novo ali. Mas pra esse cara que nunca pegou isso na vida, essa coisa de tomei game over, agora eu vou ter que fazer o ato 1 de novo. Ah, mas eu já passei nessa fase, no caso. Eu não. Por que eu tô precisando passar esse chefe de novo se eu já passei dele? Isso afasta porque jogador. Porque você foi vacilão. Não, eu discordo. Sonic Mania não é um... Eu desculpa, Ninja, mas assim, não, eu discordo do Ilapso, principalmente porque a gente tá numa geração que tá se acostumando com uma jogabilidade punitiva igual Dark Souls. Eu não acho, não. Essa geração é a geração do Neko Atsume. Não tem nada de. Dark Souls é meia dúzia. Caralho. O cara quer jogo passivo, ele quer ficar olhando. Essa geração realmente é a geração do cu de gato. Vai jogar DuckTales e fica bolado. Deixa meus gatos ficarem. Ah, não, entendi. O Ninja fez o paralelo com o DuckTales, eu entendi. E olha, o DuckTales isso... eu entendo, mas Sonic Mania eu não entendo, porque Sonic Mania não tem esse tipo de game design. Não é um jogo que você tem que aprender com os seus erros. Ninguém aqui teve uma grande dificuldade em passar por uma fase por ela ser difícil. Você como parâmetro. Você joga isso há 25 anos. Tô pegando várias pessoas com quem eu conversei. Diferente do Sonic 2. Várias pessoas que jogam isso há 25 anos. É, a gente já tá acostumado com o design de Sonic, os desafios que ele pode te apresentar, o tipo de coisas que a gente vai enfrentar, a gente já tem uma noção. Por mais diferente que seja, por exemplo, os atos 2 do Mania são totalmente diferentes, mas ainda assim a gente tem uma noção do que pode vir pela frente. A gente sabe que espinho, se você não tiver anel, você toma no cu e morre. Se você cair no abismo lá, não tem isso. Não vem o Tails te salvar, você vai morrer, vai tomar no cu também. Se você for prensado, é morte na hora, independente da moeda que você tiver. Se você também se bozar e tiver sem anel, vier um inimigo e encostar em você, você vai morrer. A gente tem a noção dessas coisas, é tipo a base do Sonic, a gente entende, sabe? É isso. É, mas olha a diferença. Sonic 3, ele trouxe aquele esquema de save em que quando você tomava um game over, você voltava pra mesma fase que você estava. Até o Sonic 2, se você não botava o macete de escolher a fase, game over, era um frames, era uma coisa que você ia dormir com aquele gosto amargo de remédio na boca, assim, parece que te fizeram engolir mertiolate. Mas você tá de novo comparando com coisa de 25 anos atrás. Esquece o que o Ilapso quer dizer é assim, a gente que tá beirando, ou já passou dos 30, a gente tá acostumado com isso, a gente conhece a regra da parada porque a gente viveu essa parada quando ela saiu. Mas a molecada que tá indo na junta agora entregar os bagulho pra pegar a reservista não vai saber disso. 22ª junta de serviço militar dispensado por excesso de contingência. Dispensado. Em 30 dias pra jurar a bandeira. Mas em contrapartida, eu não concordo 100% com essa afirmação do Ilapso. Porque porque eu queria ver uma criança jogar. Porque a gente já sabe como funcionam as paradas. Que nem o Joe falou, o Joe Rod falou, a gente sabe as regras de Sonic. Não pode vacilar com isso. Beleza, a gente sabe. A gente já joga isso há muitos anos. Eu aposto com vocês que daqui a um mês no máximo, aquele canal do YouTube que é Teens Crianças React. Teams React. Vai fazer um Teams React Sonic Mania. E até lá a gente assim, já tem, hein? Falando já falando da experiência do Marquinhos com jogos 2D no geral. O Marquinhos, ele pega aqui, ele vai jogar, ele joga Overwatch contra a máquina, com humanos, contra bots. Ele joga bem, ele se dá bem e tal, faz até umas jogadas da partida e tudo mais. Ele vai pegar um jogo 2D, ele não consegue andar, porque a noção de espaço dele tá diferente. Mas isso é uma questão, porque ele se acostumou com o jogo 3D. Essa parte eu costumo, eu acho. É, então, ele se acostumou. Mas assim, a questão de tentativa e erro que o Ilaps menciona bastante, eu ainda acho que não é 100% assim. Eu acho que são outras coisas que fazem o jogador de hoje em dia se frustrar. Que assim, o fato do Sonic. Desculpa, Ninja, só pra eu concluir rapidão. O fato do Sonic Mania ser 2D, ser do jeito que ele é. É totalmente pra evocar a nostalgia de veaco que nem a gente jogava quando era criança. Não necessariamente a molecada de hoje vai ter essa nostalgia, porque eles não viveram isso. Mas é isso, então... Mas aí eu tenho uma solução fácil pra isso. É uma solução muito fácil pra isso. Que é o seguinte, você não precisa afastar o público. Você só precisa dar pra cada um a maçã, Fuji, ou Red, ou Argentina, que cada um quiser. Quando você começa o jogo, você pergunta lá pro cidadão. Você nasceu nos anos 80, 90, 2000. Qual a sua idade? Qual seria a diferença baseada nessas informações? Você bota lá, modo 90... Não sei, já zerou, né? É, modo 90, modo 2000. Se você quiser jogar ao estilo antigo, tá? Tomar game over é game over, você joga. Se você quiser esse modo aí, que é o modo Sonic 3, tá? Sonic 1 tinha game over, porque eles não tinham onde salvar a porra da fita, caralho. Sonic 3 tem onde salvar, por isso que ele é daquele jeito. É. E hoje em dia, o cara volta no checkpoint sempre, porque dá pra fazer. Então dá isso pra esse cara. Respeita um pouco, às vezes, o tempo desse cara. Não precisa ser eu, não. Pode ser, sei lá. Não é o caso de nenhum de nós aqui, então vou supor, genericamente, o Ogro, beleza? Suponha o Ogro. O Ogro também tem filha. E, igual o Joe Rod é pai, igual o Nish Inimigo é pai. Pode ser que ele esteja lá num dia e que ele não pode ficar jogando muito. E que ele tem que fazer alguma coisa com a filha, tem que, enfim, fazer coisa da família. Se esse cara, ele tomou um game over no Metallic Madness... Go home and be a family man! Tudo bem que, são só 10 minutos. Ah, não é nada demais. Em 5 minutos você passa cada ato, 6, 7. Até porque 10 minutos você toma game over. Perde a vida. É pouco tempo, realmente é pouco tempo. Tanto que o jogo inteiro leva 4 horas. Mas o acúmulo dessas pequenas frustrações, às vezes você deixa de ganhar um público novo que você ganharia. E que depois vai comprar o Sonic Mania 2, que daqui a 4 anos vai comprar o Sonic Ultimate Anniversary, 30 anos, que vai vir com tudo. É um cara que você deixa de ganhar por uma decisão de design que agrada ao seu público padrão, ao núcleo do seu público, mas não agrada a todo e deixa, às vezes, de adquirir um público novo. E uma eu tô coisa tremendo na cadeira porque eu tô discordando muito, mas vai. Tá bom, pode falar então, fala você. Não, fala, quero muito que você fale. Eu já terminei, na real. Esse era o ponto negativo que você queria falar ou tem mais coisas? Não, tem mais umas outras coisinhas aí, mas assim, sobretudo é disso. Mas fala as suas outras coisinhas. Não, mas todas elas são... Pelo amor de Deus. Todas elas são relacionadas a você ter público novo. E tudo que o Nishimi vai falar é baseado em ser um velho que joga isso há todos os anos. Eu tô já descreditando o argumento alheio, tá? É uma técnica pra você desacreditar o cara se ele falar. Então, você que tem 50 anos de Sony... Então, repete, aí, você que tem 50 anos de Sony, A jogabilidade do Sonic, ela é muito, muito, muito baseada em tentativa e erro. Em punir você, mas sem você precisar morrer e começar do checkpoint. Por quê? Diferente de muitos outros jogos de plataforma, como Mario, por exemplo, Sonic se baseia numa mecânica que você tem que pegar argolas, você tem um número muito grande de argolas que você pode carregar. Quando você toma uma pancada, você perde suas argolas, mas elas se espalham muito. Então é muito fácil você pegar pelo menos de novo uma argola dessas que caíram. E enquanto você tem uma argola, você não morre. Cara, tem boss que você pode matar enfiando a cara na parede, pegando argola, enfiando a cara na parede, pegando argola de novo. Sim. E tem facilitadores nesse jogo, como por exemplo aquelas caixas com as argolas azuis, que quando você perde, você sai umas argolas maiores e eu acho que você recupera 4 ou 10, não sei quantas é. Ele apartina as suas argolas naquelas grandonas. Eu nessa brincadeira, eu peguei 2 vidas, porque assim, eu tava com 100 e poucas argolas, ganhei a vida. Aí, logo em seguida, um bicho me acertou. Eu consegui recuperar todas. Ganhei outra vida. Então, assim. É verdade. Dá pra fazer isso. Dá daí tem esse macete. E na mão que o jogo te dá aquela coisa, tentativa e erro, ó, você fez errado aqui, você vai voltar o checkpoint, não sei o quê, ele dá outras mecânicas. Ele dá outras, exato, mas se rola isso, ele dá outras mecânicas, além da própria mecânica original de você recuperar as argolas, ele tem outras mecânicas que te ajudam a superar isso. Essas argolas azuis, o sistema dos vários tipos de escudo, né? Tem todos os escudos agora, todos. Normal e os três elementais. Então é uma coisa que, assim, por mais que tenha o elemento que dificulta para quem é mais novo, para quem não tá acostumado, enfim, eles trouxeram de volta ou criaram outros elementos que ajudam você a superar isso de uma forma menos traumática, entre aspas. De todos os jogos antigos que a gente traz como exemplo e tal, o mais acessível e menos frustrante de dificuldade, morrer, etc., acho que é Sonic. Porque o Sonic, ele foi feito com uma mecânica pra você correr pra caralho. É impossível as pessoas terem um reflexo de Deus quando tá correndo muito. Então o jogo, ele meio que contrabalanceia com esquema de escudos, com esquema de argolas, com esquema de checkpoint pra caralho. Gente, Sonic 2, você consegue pegar as 7 esmeraldas do caos na primeira fase. Porque tem checkpoint pra caralho. Para de comparar com Sonic 2. O Sonic 2... Ah, ok. Mas deixa eu falar o que eu ia falar. Uma coisa que eu curti muito no Mania, que talvez seja... ele complementa o que o Carlos falou, mas ao mesmo tempo é o contraponto. É o game design dele. O game design dele tá foda. Eu vou pegar a Chemical Plant de exemplo, que é a que tá mais fresca na minha memória. Quando você começa o Ato 2, ele não te dá um tutorial for dummies, assim. Ele te explica de uma maneira muito simples. Você tem lá a injeção, né? Ele vai, você pula nela, ela vai ficar azul. A química vai ficar azul. Você pula nela, beleza, você sabe que aquilo ali vai te dar um impulso pra cima. Logo em seguida, dá dois passos pra frente, você encontra outra injeção. Você pula nela e ela vai, o líquido vai pra química e vai ficar verde. Você pula ali e ele vai muito pro alto. Pronto, acabou. Não precisa explicar mais nada. A fase é isso. O Oil Ocean 2 também tem um negócio desse. Você começa a fase puxando a argola que desfaz a poluição lá a nível Santiago. Uhum. Exatamente. Que é que nem aquela do Sonic 3, a Sonic Knuckles, a Sandópolis, né? É uma meio que referência a Sandópolis. Pô, o game design desse jogo tá muito foda. Ele te explica as paradas assim de uma maneira muito simples. Não é for dummies, você entende de boa. E vai, só vai. E vai pra frente, mas você vai que nem um maluco com o Sonic. Eu tava perdendo muito ele de vista, às vezes, na fase. E essa parte de ser, que nem o Ninja falou, de ser mais amigável... É justamente pela própria concepção do Sonic. Como é que você vai se sentir um ouriço azul fodão que corre pra caramba, que é o mais da hora, o mais cool de todos, morrendo o tempo inteiro? Nesse eu me senti foda, cara. Eu realmente era mais veloz que há. O borrão azul. Eu realmente era o borrão azul da parada, do rolê. Ao mesmo tempo mais... que eu não me sentia jogando um jogo muito fácil, entendeu? Eu achei muito equilibrado. Ele é equilibrado, talvez, nas fases até que vai no ato 2, porque é coisa inesperada, você não sabe o que vai ter, né? Quando você tá jogando pela primeira vez, principalmente. Mas também pelos bônus stage. Pegar as esmeraldas tá muito difícil, cara. Ah, pegar as esmeraldas tão difícil pra caralho. Vai se fuder. O jogo em si eu achei bem tranquilo, tá? Tá bem acessível nesse sentido. Tirando esses problemas que eu acho que tem. Mas o negócio das esmeraldas realmente tá molotov. Tá difícil, tá? É difícil você achar os lugares, às vezes. Tem fase que tem dois pontos de esmeralda. É difícil você achar o lugar e é difícil você pegar a esmeralda, porque ele é meio parecido com o bônus stage do Sonic CD, só que no Sonic CD você tinha que... Era diferente, mas tinha que caçar um UFO também. Agora você tem que pegar a velocidade, tipo Mach 1, Mach 3, Mach 1, Mach 2, Mach 3. Aí quando você tá no Mach 3, você consegue velocidade suficiente pra alcançar o UFO que tem a esmeralda. Mas no caminho... É, só que o seu tempo são os anéis. Então, cada um segundo um anel vai. Você tem que ficar caçando anel. Você tem que ficar caçando a bolinha pra aumentar a velocidade também. Enquanto isso, tem espinho, tem buracos. Se você não tomar cuidado nas curvas, você cai pra fora da fase também. É uma merda, muito difícil. Olha, o macete que tem, e falo pra todo mundo ainda que já zerou, depois que você zera o jogo, você pode dar load na primeira fase e até a primeira fase bônus, até o primeiro argola bônus da primeira fase, fazer a fase, depois dar exit, voltar, fazer até o negócio. Se vocês forem olhar o meu streaming, eu fiz a Green Hill Zone 1 bilhão de vezes. Porque você é uma puta. O tempo médio de começar a fase e chegar na argola são 52 segundos. Eu fazia em 45 segundos, eu fazia em 1 minuto e pouco. Mas o tempo médio chega 52 segundos. Eu virei um speedrunner de Green Hill Zone até a primeira fase especial. Parabéns. Onde eu fiz a primeira fase especial com tanta frustração. Isso sim, lá, afasta as crianças. Isso aí cria vilão. Isso aí, chegar uma criança pra jogar isso aí, vai virar um vilão, vai virar um Magneto, a porra toda, mas fudeu. Magneto não é vilão. Tem vários virando já. O Sonic CD também tinha uma parada dessa. Além de ser difícil, de você ter que fazer a parada do passado, ir lá, quebrar o negócio Robotnik e tal, tinha a parada dos Special Stage também. Só que no Sonic CD ele te dava duas opções de fazer o final bom. Que era, ou você ia pro passado e quebrava todos os hologramas do Metal Sonic e os negócios do Robotnik lá, ou você pegava todas as esmeraldas. Então, ou você fazia um, ou você fazia outro. Ele te dava opções. No Sonic Mania, não. Você tem que pegar as esmeraldas pra você ver o True Final, True Boss. E o maneiro, só que não, é que eles botaram uma outra fase especial, que de todos os jogos, é a pior fase especial. Eu não acho. É a sua opinião. É a minha opinião. Eu sua opinião de merda. Das fases especiais, eu não gosto muito dessa também, não. Eu prefiro a Sonic 2. Eu acho ela bolada. Corra, seu animal, corra. É. Eu gosto dela, ela é desafiadora. Eu gosto. Do 2 é mais nostálgica pra mim. Tem minha parada, jogar com meu tio e tal, tal, tal. A gente jogava muito os Special Stage. Ele sempre pedia minha ajuda nos Special Stage pra pegar os anéis com ele. Mas no. A do 3 e Knuckles, aí, cara, eu acho muito caráter. Mais desafiador. Seu oi? Tio formou caráter. Pega, conta o seu tio aí, mostra esse áudio, essa parte do podcast, fala assim: aí, tio da GG, tu é muito foda, tu é um herói pra ela, você fez caralho. Ah, mas ele é mesmo, não só por ela isso. Mais vezes. Ele, não é, ele é não só por isso. Não, sim, mas pode mostrar pra ele, é foda. Ah, continua. Mas enfim, é a do 3 e Knuckles, que é essa de você pegar as bolinhas e, enfim, fazer o trilhado de bolinhas azuis, né? Pim, pim, pim, pim. Eu não sei fazer o bolinha, tipo um assovio. Você vai fazendo, trilhando elas, zerar o contador de bolinha azul lá no cantinho. E no 3 e Knuckles tinha... Eram 7, né? Porque você pegava as esmeraldas nela. Agora, eles fizeram aquele... Tipo, vocês lembram quando vocês encaixavam a fita do Knuckles, tipo no Sonic 1, no Sonic 2? Uhum. Que aí multiplicava por milhões, não, assim, as fases. Eu jogava com o Knuckles, o Sonic 1 ou o Spinball. É, no Sonic 1 eles multiplicava por milhões. São 114 fases, eu acho. É, então, aí ficou a mesma coisa agora no Sonic Mania. Eles multiplicaram essas fases do bônus do Sonic 3 e Knuckles pra você pegar essas medalhas. Essas medalhas, elas abrem coisas extras, né? Sim, incluindo o modo sensacional End Knuckles. End Knuckles. Knuckles and Knuckles. Como é que é o modo End Knuckles? Eu não sei. É isso, End Knuckles. Troca o Tails pelo Knuckles. É. E aí você pode jogar com... E você pode jogar com Knuckles. E aí fica Knuckles and Knuckles. É Knuckles. Não, sério? Dois sério? Knuckles na fase, sim. É o modo Knuckles and Knuckles. Eu vou fazer isso, mano. O mais zoado é que você só consegue habilitar essas coisas especiais se você joga no modo No Save. É. Então... Tem uma parada que é o modo debug, cara. Você consegue colocar coisas que eles não colocaram no jogo. Tem um Insta Shield do... Mas esse aí vem do 2. No 2 tinha um modo debug também que você podia fazer. E aí era muito clássico você chegar na... Usar um macete pra ter todas as esmeraldas. Usar um macete pra selecionar a fase. E usar um macete não, de debug... Não, esmeraldas já tinha. Só de fazer o modo debug. É. Aí você ia pro modo debug e direto pra última fase. Na última fase não tinha moeda o suficiente pra você virar Super Sonic. Fazia moeda pra caralho. Então, fazia moeda pra caralho, virava Super Sonic e falava, foda-se a sociedade. É o melhor jeito de jogar, né? Economia. Vem, Metal Sonic, vem! Nossa, consegue... o Metal Sonic nesse jogo tá muito fodido de da hora. Agora sim eu me senti enfrentando ele mesmo. Porque no Sonic CD você só corre contra ele. É muito maneira a corrida, inclusive. Mas no Sonic Mania, porra, é Não, você tem a corrida e você enfrenta ele mesmo, né? Muito maneiro. Com o Sonic lá, que fica te dando bombada. A Sonic 2 ainda, hein? E aquela parte que ele tá naquela máquina que você tem que jogar aqueles outros Metal Sonic pequenininho. É, aquele Metal Sonic pequenininho é do Sonic 2 de Master System, não é? Aham. É, então. É uma homenagem aos dois, né? Que é o de Mega e o de Master. Porra, é, porque o moveset dele é o de Mega, né? O moveset que ele faz é o de Mega. Exatamente. Bola de fogo, solta choquinho e... E desliza, né? Ele dá um dash, né? Eu achei sensacional, cara. Voltando nos boss battles, né? Que a gente já falou do Metal Sonic. Cara, esse Metal Sonic, mano, que nem ela falou, você sente que você tá em perigo enfrentando os chefes desse jogo, tá ligado? E é isso que eu acho da hora. Eles são muito cuzões, cara, porra. Nossa, isso, mano. Meu chefão favorito dessa porra é o do Mirror de Saloon, porque ele traz o Team Hooligans pra te pegar. Sim. Cara, eu não esperava isso, que aparecesse a galera. Como que são os nomes deles? Eu nunca presto atenção. Eu só sei que eles estão... Neck the Weasel, Bean the Dynamite e Bark the Polar Bear. Gente, eu não esperava isso at all, cara. Eu dei um urro quando eu vi os três. Aquele passarinho tem no Sonic the Fighters, eu acho. Tem Sonic the Fighters. Os três são Sonic Fighters. Eu não sabia. Eu só lembrava do passarinho. O Dynamite, ele é baseado num bicho com quem você jogava num jogo antigo de Mega, Dynamite Ducks. Ah, eu acho que eu vi. São um pato verde que taca bomba nos outros. Acho que eu sei. E é meio beat'em up, assim. E isso que é legal, porque assim, você vê as referências aos estágios, né? Eu tô falando muito das referências, muito Capitão América. A gente vê muito, assim, quem manja mais de Sonic vai aproveitar mais. Eu sou meio intermediário, assim, então eu não manjo tanto. Mas aí entra a parte que só quem é veaco que vai aproveitar mesmo, né? De pescar essas referências. Mas o jogo, eu acho que assim, do jeito que o jogo tá, mesmo sem as referências, ele continua sendo um bom jogo. Ele não é só um bom jogo de Sonic, ele é um bom jogo por si só também. Sim, eu concordo. Jogo excelente. Ele é um jogo que ele teve sucesso em trazer a mecânica antiga pro mundo de hoje. Porque existem diversos jogos antigos que hoje em dia eles são mais chatos de jogar. Até o Super Mario World, eu fui jogar outro dia e não consegui jogar por muito tempo. É mamiluco. Gente, ele não tá fazendo Sonic versus Mario. Tá falando do Sonic Mania em relação a alguns jogos antigos, e ele usou o Super Mario como exemplo. Plataforma. Muito obrigado, Rod. O Sonic 3 é bem mais fluido que o Sonic. O Mario 3 é bem mais fluido que o Mario World, de todo modo. Só é excelente, como ele traz a seguinte possibilidade. No mesmo ano, pode sair um Zelda, um Sonic e um Mario, e dos dois que saíram até agora, nenhum dos dois é ruim. E eu, se Mario for ruim, eu também não vou querer ter filhos, tá? Exemplo do Sonic. De modo que 2017 pode ser aí a antítese suprema. Quem diria, né? Com Temer presidente, um ano excelente. Em algum aspecto. Alguma mas coisa falta, tinha que salvar, né? Eu não joguei o Zelda novo ainda, mas o Ilapis falou que era o melhor Zelda que ele já viu. Adianta nada, porque ele fica triste jogando. O Bode e o Daigo, eles têm a tese de que eu fico triste jogando esse jogo. E o Ilapis também, né, tem uma referência em Zelda. O Nini curtiu pra caralho. O Nini curtiu muito Zelda. Joguei o Majora e o de GameCube. E o de Wii. Eu quero muito jogar esse Breath of the Wild. Eu joguei os que importam, pô. Joguei o do Super Nintendo, o de 3DS e o Ocarina. E esse agora. Que presunçoso. Agora, eu tô sério. O que fica. Não vai jogar o CD, né? Sonic Mania é o seu Sonic favorito, Lopes? Sonic Mania é meu Sonic favorito? Muito cedo pra afirmar. É, muito mas cedo. Mas certamente ele guarda a frequência do estilo de Sonic, que é o meu favorito. 1, 2, 3, KM. Acho que era favorito. Tudo que eu queria? Era tudo que eu queria? Favorito, sim. É uma palavra que leva em consideração o seu coração, e coração é foda. Pô, João, é seu favorito? Sonic Mania é o melhor Sonic? Essa é a pergunta. O melhor Sonic é um dos, não o. Porque você tava dizendo. Você tava dizendo que o Zelda era o melhor Zelda. Esse Zelda. Se o Sonic for o melhor Sonic, o Mario tem a obrigação de ser o melhor Mario. Fica aí. Os Marios é mais fácil, porque cada um que sai tá realmente sendo melhor que o outro, cara. Eles estão fazendo um trabalho muito bom. O Sonic. 1-2-3-KM, o Sonic Mania. Cara, o Sonic Mania, ele com certeza ele tem muito aprendizado, né? E aí eu vou levar em consideração o seguinte: eu acho o 2 melhor que o 1. Quer guardar isso pra fazer a pergunta pra encerrar o programa? Quero guardar, vou guardar essa carta. Puxa mais alguma coisa. Vocês querem falar alguma coisa de final do jogo? Vocês terminaram tudo? Quem é que jogou? Eu terminei com o Sonic, só eu já comecei com o Knuckles, mas eu não fui até muito longe, não. Eu terminei com o Sonic sem pegar todas as esmeraldas e tô fazendo em live o Knuckles. Vou terminar hoje, diga-se de passagem. Diga-se de passagem. Eu tenho já as esmeraldas, mas só com o Sonic. Eu não assisto Game of Thrones. Não, mas o Rod vai competir a audiência com Game of Thrones? Vai. É isso. Eu posso estar chutando, porque eu realmente não sei, ainda não fiz isso. Mas se você pegar todas as esmeraldas com todos os personagens, tem algo a mais ainda? Tem não. Ah, ok. Seria maneiro, mas... a mesma coisa. Ah, ok. Parece o Mario. Seria muito sucesso. Eu ia ter que jogar a porra da fase especial mais 1 bilhão de vezes. É, e é diferente pra cada personagem. Se é você diferente pra cada personagem. Pegar todas as esmeraldas com todos eles, a Studiopolis, que tem aquele Genesis Dance, completa a frase embaixo. E aí no Switch tem um modo especial pra quem jogar no Switch. Oh, aliás, a versão do Switch tem uns problemas de desempenho, hein? Tem os botões que... A do PlayStation 4 tá trava. Não, a do 4 não travou nenhuma vez pra mim. Zero. Também não travou comigo, mas eu vi que a galera tá reportando. Melhor versão. Que e estranho. A do Sony tem slowdown. Nossa, que lamentável, cara. Não, slowdown do Sonic estraga a experiência. Assim, ó, falar pra vocês que eu senti... Eu não senti slowdown jogando com o Sonic. E jogando com o Knuckles, eu senti o jogo mais lerdo, porque o Knuckles é mais lerdo. O Knuckles é lerdo, ok. Ele demora pra pegar velocidade. Você tá jogando no Sony? Tô jogando no Sony. É, tem Sony. É o jogo que ele tem, gente. Para de olhar torto, garoto. Para com isso, cara. Não, mas no Switch não tem nada demais não, cara. No Switch o que acontece? Existe um problema que é do videogame, não é do Sonic. Que novidade. É o Joy-Con esquerdo, de vez em quando ele pifa. Fala, não quero ir pro lado. Isso é do videogame. Nossa. Todo mundo que Switch tem isso, porque essa primeira versão veio com esse problema. Enfim, comprou quando sai e sabe que vai ter esse tipo de coisa. Mas o jogo ele tem um problema, que é o seguinte: nada que influencie. Tem dois botões auxiliares do Switch, o Home e o botão de Print Screen. O Switch tem um botão que é pra tirar foto. Esses dois botões, vira e mexe, não funcionam. Sim. O Home é irrelevante, porque eu não uso aquilo. Mas eu, como o Switch tem um botão pra tirar foto, eu tiro muita foto dos jogos, cara. Eu vejo uma parada maneira, eu tiro foto, Print Screen. Pô, o PS4 aí... também. Não, sim, também tem. Mas o PS4 você tem que ir lá configurar pra ele virar o botão de Print Screen, né? Eu só aperto o botão e ele já tira. Então, você tem que configurar pra ele ser assim, o padrão não é isso. Eu nem sei que tem que configurar. Cara, então quando você aperta o botão de share... Provavelmente alguém pôs pra você. Quando você aperta o botão de share do PlayStation 4, seu aparece uma tela azul. Não. Então alguém configura pra você. Porque a função dele é abrir o menu de share. Se o seu tá tirando foto direto, é porque alguém configurou pra você. Mentiram pra você. Foi o cara da Best Buy que fez isso pra você. Não te contou. Você tem que ir lá e aí configurar. Eu quero que aperte esse botão de tirar foto. Ele abre o menu dizendo assim: tirei essa foto. O que, que tu quer fazer com ela? Ah, não. Então, tem como você configurar pra nem isso. Ele só tira foto. E não te enche o saco. Joga. Tira foto e dane-se. E aí eu fico tirando muita foto. No PlayStation também tiro muita foto. Tiro muita foto toda hora. Mas esses botões não funcionam no Switch, o que é irrelevante. Tirando isso, ele é a melhor versão, sem sombra de dúvida, porque é a única versão que você pode jogar no Uber. Pode jogar cagando, pode jogar na cama. Nossa, fiquei muito triste. Eu sabia que era esse o argumento. Eu acho que daqui a pouco sai, tá? Eu acho que essa primeira leva agora foi pra... Agora vai querer entubar esse Switch em todo mundo. Não, pra 3DS, eu acho que você realmente se ferrou. Mas daqui a 2 anos sai pra iOS e pra Android esse jogo. Ah, sim. Concordo. E é a versão que dá pra você ir levar pra cama e dormir com ele jogando. Daí, como a musiquinha é bonitinha, não atrapalha ninguém pra dormir. Tá? Tua esposa, teu marido, sei lá, pode dormir tranquilo. Ninguém reclama. A minha mulher, se eu começar a jogar alguma coisa com som e ela tiver pra dormir, ela vai me matar. Aí, por isso que... Glória a Deus, Senhor Jesus, pelo PlayStation 4 ter aquela entrada de headphone, que foi a melhor coisa que já inventaram, amém. O Switch não tem, o Switch tem no console, né? Mas se você usa o controle separado e bota o console na TV, você tem que plugar um headphone no console e ter um fio de 1,5 metro, imbecil. Mas tudo bem, eu perdoo ele. E aí, bom, aí é isso. Eu joguei pouco do PlayStation. É, eu joguei pouco do PlayStation, não vi nenhuma diferença, de verdade. Vi essa coisa do Switch. É, falaram que ele trava, até agora não travou comigo, não. Também não, comigo. Não vi ainda. A coisa do Genesis Dance, eu fiquei muito decepcionado de não ter o resto da frase. Eu acho que foi rabo preso. Foi rabo preso. Foda. Não, eu acho que tinha que ter Genesis 2 e tinha que ter um Nintendo escondido em algum lugar. E era só não completar a frase. Faz um anagrama, assim. É, mas aí pra PlayStation 4 eles iam ter que tirar, porque aí iam ter rabo preso com a Sony. Não, enfim. Igual o Mega Man lá, que tiraram o Nintendinho da fase do Mega Man 3, 5, não lembro. Que tem um Mega Man. Ah, é do 7? Do 7, que tem um Nintendo lá pendurado. Tiraram isso do PlayStation. É da fase do Junkman, não é? É. Bom, cara, olha só. O que tem? Como é que é? Pera, volta. No Mega Man 7, tem uma hora que no teto fica um Nintendinho pendurado. No Mega Man Collection 2, no PlayStation 4, pelo menos, eles tiraram isso. Eles tiraram isso. Eles colocaram uma caixa genérica. Não, rabo preso, porque é o videogame da Nintendo. Não, tudo bem, mas até aí ok. Tudo péssimo, cara. Tá rabo preso com um videogame de 35 anos atrás, pô. Vai se fuder. Pô, você joga como é que é o nome? O Twin Snakes lá, o Metal Gear. E quando você chega lá na sala do Otacon, tem Mario, tem GameCube na mesa dele, essa merda toda. É, mas enfim, mas aí é a versão pra GameCube, né? E o jogo da Nintendo. É, mas só tem pra GameCube. Pois é, então. Mas aí você tá acrescentando, não tá tirando, é isso que ele tá querendo dizer. Ah, esse tá, entendi. Entendi. Bom, o fato é que eu achei o jogo excepcional. Eu só tentei ficar pensando nesse ponto de vista de quem... Por exemplo, a Flávia jogou algumas fases comigo. Não babaram o ovo tão violentamente, né? Sim. É, eu tô tentando fazer contraponto, ainda mais quando a gente sabe que vai todo mundo gostar do jogo. Não tinha o que a gente não gostar ali. É, a única coisa que eu tenho que reclamar mesmo é que eu, Jéssica, estava esperando mais fases novas. Até porque certo. Eu não acompanhei. Vocês podem depois mandar e-mail e falar: ah, mas Gigi, revelaram antes que ia ser só isso. Foda-se, eu não acompanhei. Eu só vi um trailer, lá de anúncio, e depois eu joguei. Só, eu sou desse tipo de pessoa que não fica acompanhando o sneak peek, essas merda tudo que sai. Eu só vejo o trailer primeiro e depois eu consumo a parada. E você se diz jornalista? Não se diz o mesmo, não. É, só que não se diz. A Flávia jogou comigo o comecinho, e assim, ela jogou Sonic 1 há 25 anos. Ela não sabia quem era o Tails, por exemplo. Ela perguntou: quem é esse bichinho laranja que só te atrapalha? Coitado, ele nem atrapalha, ele até ajuda. Que dó. Mas... eu senti falta também. Mas isso é babaquice minha. De alguma... bom, pelo menos eu não vi isso, né? De alguma parte da fase, ou algum boss, alguma coisa do tipo, que o Tails te segurasse, sabe? Que nem acontece no Sonic 3. Olha só, eu só descobri aos 48 do segundo tempo, que o pessoal do streaming me contou, que tem um comando que você pode fazer pro Tails voar e ele te pegar. E você voar com ele. Como que é esse comando? Que até agora eu não sei fazer. Eu descobri isso hoje. Como? Bota pra cima. Cima e pulo. Ele começa a voar, você pula no Tails e pronto, você controla ele. Mágico, isso é tão foda. Meu Deus, como eu amo Sonic Mania, eu quero abraçar Sonic Mania casado. Ou seja, tem várias fases, inclusive aquela maldita última fase, em que isso é muito útil. Caralho. E outra coisa que eu também não sabia, eu comecei o jogo pensando, né, o Sonic e o Tails, a carinha. Eu falei, é maneiro, quem começa jogando com eles, uma hora abre pra escolher o Knuckles. Depois que não, abre desde o começo. Depois é, não sabia. Porque eu não tive. Eu falei, eu vi lá, Sonic e Tails, eu só apertei o confirma, não botei pra baixo pra ver se mudava lá o character select do negócio. Olha, só, olha, teve uma. Ó, Vilapso, você tem que prestar atenção no que você tá mexendo, porque teve uma galera que fez isso em 2014 e estão se lascando até agora. É, teve uma galera que fez isso aí em 2014 e tá se lascando até agora. Tem que prestar atenção em tudo que tem na tela quando você vai confirmar qualquer coisa, mano. É. Eu não entendi a tua referência, mas tudo bem. Ah, aquela parada que é da hora que eu liberei sem saber se tinha é que dá pra fazer o peel out do Sonic CD, aquele negócio sua perna vira um infinito, assim? Uhum. É com essa habilidade do Sonic CD que você pode passar por cima da água. Já tinha isso no Sonic CD, mas eles trouxeram pro Sonic Mania. Eu acho lindo porque na hora que você tá saindo, você é invencível, tipo, você mata o que tem na frente. Sim, e aí você, em fase aquática, você passa por cima da água, você é tipo Jesus, assim, é muito foda. Lindo? Lindo é tudo. É tudo lindo. Meu Deus, que lindo. Vamos terminar? Bora. Só um último parênteses que eu não falei do final. O final não é nada demais, mas nenhum final de Sonic é nada demais. Mas se vocês zerarem com o Super Sonic, voltem aqui pra gente conversar, pra gente botar algumas teorias que tem aí no ar. Okay. Sobre coisas, sobre ligação do Sonic Mania com o Generations e esse novo que vai ter. Esse, aí. E esse Sonic Forces que vai sair. É isso? Ah, não. Eu tô... Parabéns, Daigo. Parabéns. Calem a boca. Daigo se comporta com uma criança de 10 anos, cara. É lamentável. Ô, Daigo, pelo amor de Deus, mano, 30 anos de curso, você vai me dar spoiler assim, caralho. Vambora. Jogos. Nós estamos... Ainda porque Sonic Mania realmente é um jogo incrível. Ele mexe com os nossos corações e nos resgata uma época muito incrível das nossas vidas. Porém, existe uma pergunta muito difícil a ser feita, que é: Sonic Mania é o seu jogo favorito? Mas rapidamente chegamos à conclusão que essa pergunta está errada, porque favorito envolve amor e coração e são variáveis muito complexas. Tanto é que Kingdom Hearts tem uma história muito fodida. É, estamos falando aqui de um jogo bom. E aí, Ilatos, eu te pergunto, com todos os aprendizados da história e bola fora e fudidão e what the fuck is a Sonic? Sonic Mania é o melhor Sonic? É o Sonic mais bem acabado e é o Sonic que mais aprendeu com os anteriores, até porque ele tinha mais. Na verdade, eu acho o 2 melhor que o 1, eu acho o 3 melhor que o 2 e eu acho o Knuckles melhor que o 3. Ok. Então, até agora, o que eu vi é que eles foram melhorando com o tempo. A cada jogo se tornou melhor. Então, claro, seguindo nessa linha, eu realmente achei o Mania mais bem acabadinho, assim. Ele é o mais acabado, alguns... ele é o mais completo, ele realmente, como você falou, que mais pegou coisas que ele mesmo trouxe e colocou ali, né, que ele aprendeu e até melhorou, na real, né, as animações, principalmente a animação de pulo, que eu acho muito foda do CD, eles colocaram ali também. Gente, a animação dele olhando pra cima, que coisa mais boa. Caraca, ficou muito maneiro. Não. E o Sonic Neném? Vai se fuder, Sonic Neném. Ah, mano, puta, pode crer, mano. Já tinha isso no Sonic CD, mas ficou muito irado eles fazerem de novo. Até porque você enfrenta o boss assim, né? Muito mais irado. Não, você enfrenta a máquina de gachapon. É o Android do Sonic. Vale sempre deixar claro, né? Esse é o primeiro Sonic do cânone, né? Que ele mesmo estabelece no começo do jogo, que aparece lá no reloginho, 1, 2, 3, KM. Ah, é, sim. É o primeiro jogo que não é da Sonic Team. E isso quer dizer muita coisa. Primeiro que esses caras agora estão muito provavelmente dedicados a fazer essa linhagem Sonic Force, Sonic Adventure, que é, enfim. A SEGA tem planos pra isso, não vai largar isso e tal. E outra coisa é que... Mas eu acho estranho, porque você falou que é cânone, mas tem coisas do CD nele. É, só ignorou o CD, vai ver. Não cabia CD no reloginho. Pô, que sacanagem. Podia ser a marca do reloginho. O CD, ele é meio que um... Ele é um side story dentro do Sonic, né? É como se ele fosse paralela, assim. Mas ele tem coisas dele no meio. O CD é tipo a saga de Asgard dos Cavaleiros. É aquele filler que todo mundo gosta. O Sonic CD é o Street Fighter EX... O Street Fighter 4, que é o Sonic Mania agora. Já tinha tudo ali. Você só não olhava com a mesma cara, com o mesmo olho que você quis olhar depois. E é relevante também apontar o seguinte: o pessoal que se envolveu na produção do Sonic Mania, o próprio Christian Whitehead, um cara de 30 e poucos anos, são todas pessoas que viveram Sonic enquanto jogadores. E agora isso é a representação deles, daquilo que eles viveram. Tem um artista brasileiro, cara lá de São Paulo, que eu esqueci o nome agora, não sei se é Jéssica Mendo. Não lembro o nome dele, mas é essa galera toda que trabalhou também, um dos times que tá envolvido no projeto, eles também são responsáveis pelos portes dos jogos clássicos pra celular, né? O cara da Pagoda West, né? Uhum. O cara, ele inclusive, ele resgatou alguns estágios que não foram concluídos pra fazer as versões de mobile do Sonic, pra colocar. Eles começaram trampando, fazendo o jogo fangame do Sonic, foram contratados pra portar os mobile, e tipo, eles só conseguiram fazer o Sonic Mania porque o trampo deles no Sonic mobile são bons pra caramba. É. É muito bom, eu vou te falar. O meu filho, ele joga o mobile, o Sonic 1. Sonic 1. E aí eu falei, porra, vou dar a experiência pra ele de jogar com um controle de verdade. Eu falei, vou comprar pro 3DS, que aí ele vai ter um controle, não vai jogar no touch lá. O 3DS tem um port tão pior, mas tão pior... que o do mobile, que tipo, você fica preso no cenário, algumas coisas ficarem piscando. Eu falei, tipo, caralho, que zoeira. O do celular é melhor que o do 3DS, cara. É, isso porque até hoje as pessoas não desenvolveram a incrível capacidade de criar um emulador pra aquele hardware e só jogar o jogo em cima. Uhum. Mas tudo bem. E esse Sonic Mania fazendo sucesso, não dá pra ter números ainda, que acabou de sair, a gente tá gravando 5 dias depois do lançamento, ele fazendo sucesso, ele abre uma série de possibilidades. A primeira delas, mais óbvia, é que essa sequência, né, de jogos 2D do Sonic continue. Pode ter um Mania 2, um, sei lá, Sonic Odyssey da vida. E a segunda possibilidade, né, a segunda hipótese, é que mais gente olhe pra isso como uma forma de você reviver uma franquia. E aí, enfim, aquelas de sempre, né? Castlevania, Mega Man, é isso. Sim. Mas é isso, o jogo achei excepcional pra gente, né? Pra quem jogou, não tem muita coisa do que reclamar ali, se é que tem. E eu quero muito ouvir a opinião de quem nunca jogou Sonic, é, mas ficou tão hypeado pelo hype dos outros e jogou e quis ver o que... É, mas porra, o hype foi... jogar pra ver se gosta, né? Sim, porra, eu tava... O meu banner do Facebook era o Hype Train Zone, eu tô com ele ainda, ela tá lá, merecido. Eu quero ver um review de alguém de 15 anos. Menos até, menos. Eu acho que. Eu acho que essa molecadinha nem vai se interessar em jogar. Eu acho que essa é a questão. Será? Os caras são bonitos esse jogo. Os caras foram tão espertos na hora de falar, mano, vou fazer um Sonic. Mano, vocês querem um Sonic 2? Tem um Sonic de Mega Drive, de Sega CD? Toma essa bodega, mas assim, eu tô ligado que só vocês vão jogar, sabe? Eu não sei se o adolescentinho que não tem um pai, um irmão mais velho, um tio que jogava e fez ele se interessar. Tipo, eu vou não pegar tem um exemplo. Um pai em busca do yoga. Não, um pai que jogou, eu falo. Ah, tá. Por exemplo, eu vou pegar. Ele não tem. Não tem exemplo, Jorod. Se as pessoas quiserem assistir mais, ouvir mais a sua voz, ouvir esse exemplo, aonde eles podem ouvir? Vai ter um stream hoje, não vai? É, daqui a pouco, na verdade eu tô atrasado. Conta aí, qual é o canal? Como é que faz isso aí? Vocês podem me ouvir e me ver falando não de Sonic, mas de jogos de luta no meu canal, youtube.com/gambiarramovies, mas vocês podem procurar por Joe Rod que vocês acham do mesmo jeito. Show. Gambiarra Movies ou Moves? Não, é Movies de filmes. Movies, Movies. Você fala de filmes? Movies. Não, ele faz filmes sobre jogos de luta. É porque o canal, ele surgiu como um complemento do meu antigo blog. Então eu falo, vou colocar tudo relacionado a gambiarra. Gambiarra blog, gambiarra movies, gambiarra shop, gambiarra não sei o que das quantas, entendeu? E aí eu não consigo mudar o... Teu Twitch tem que ser o Gambiarra Lives. Não, mas pior que eu acho que era isso mesmo, Gambiarra Live. Twitch que eu ia fazer. Isso aqui é branding. Opa. Padrões, mano. Padrões é o que é. E Daigo, me ajude, por favor, a mostrar pro Joe Rod quais são as formas de contato que as pessoas podem ter se elas quiserem mandar seus elogios, críticas, sugestões e porradarias. É muito simples. Você pode simplesmente colocar barra abaixo, frente soco na frente de tudo. De tudo. Que você depois, acha, no tranquilamente. Caso. Fica a dica. Inclusive Curious Cat. Inclusive, mano, eu pensei... se você quiser dar dinheiro pra nós. Até em site de entretenimento adulto, se você ser capaz de achar o que tem. redtube.com/baixofrontsoco, pornhub.com/baixofrontsoco, xvideos.com/baixofrontsoco, youporn.com/baixofrontsoco. Já tem um beijão. Tá falando uns que eu nunca ouvi falar. É, eu também não sabia que tinha tantos. Eu procurei porn no Google. Ah, ok. Sei. Você sabe que o Pornhub é o RedTube e o Porn é tudo do mesmo dono. Que loideira. É do Unilever? É um agregador de putaria. É o Unilever do pornô. Meus amigos, muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado a você ouvindo aí o nosso coração de Sonic Mania. Muito obrigado, Sega. Muito obrigado, Cristiano. Foda-se que eu não lembro seu nome, que fez o jogo. Obrigado a todos pelo jogo maravilhoso, pela experiência sensacional que foi, por esse podcast delicioso sobre esse jogo. Um abraço e até semana que vem. Sega! Nasceu, caralho! Puta que pariu! Joga em Sonic Mania. Tá ficando estressado? Sim.